Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. São 20 do Magicando. Está começando a sua dose quinzenal de magia, capirotagem e ocultismo. E eu estou bastante feliz porque eu vejo que muitas pessoas que não acreditam nessas maluquices estão escutando a gente. E eu estou um pouco assustado porque eu vou falando as paradas assim. Obviamente eu saio do muro. E aí as pessoas estão... Então esse é o Andrei? Não, esse não é o Andrei. O Andrei vocês vão encontrar um dia, meia-noite, dançando a lua nu, bebendo todinho. E... sexo. Isso é uma promessa ou uma ameaça, André? Um convite? Tal um convite, dia e horário. Eu vou. Mas vamos deixar de baboseiras. Hoje a gente vai falar sobre o glossário mágico, o dicionário do bruxão moderno, não do ocultista médio. Para me ajudar, temos aqui o nosso queridíssimo Mark Keller. Nunca se esqueçam que a vara que é raba. Vingar de leve rola. É isso aí, minha gente. O que é o significado disso? Vamos saber, vamos descobrir. Em breve, em breve. Ah, só mais uma coisa. Eu me ouvi no Magicando no último e eu acho que eu tava no meu áudio natural 1.2x. Então nesse eu vou tentar falar 0.8, tá ligado? Eu tava falando muito rápido. Essas invocações de Mercúrio fode a barra, né, cara? Empolgado. A invocação do Scatman. É. Tava foda, cara. Tava foda. Desculpa, viu, ouvinte? Vou tentar deixar aqui numa parada razoável. Vamos lá, temos aqui a Juliana Ponzilacqua. Calma, calma, calma, calma. Você vai acabar arrancando o olho de alguém com isso. Você tá falando, você tá pronunciando errado. Não é vingar de um leve rola, é vingar de um leve rola. Eita, pau! Rola! Vocês estão... Vocês entenderam a referência? Vai tocar a referência. Vai mesmo, Kelly? Você vai editar esse arquivo aqui? Não, me falaram que vai tocar. Entendi. Temos aqui Vinícius Ferreira. Ó, nesse episódio você vai aprender tudo que você sempre quis saber, mas era incompetente demais pra procurar no Google. Nossa, que maravilhoso. Isso foi pra você mesmo, viu? Pra você, você. É, não adianta olhar pro lado, é você. Você. Exatamente. Ai, mas... eu ia fazer uma referência direta, só que vai ficar direto demais. Temos aquela também, Lívia Andrade, que não era pra você a referência, mas enfim. Ok, tudo bem. Eu quero dizer que difícil foi aprender a ler. Então, gente, dá uma olhada aí no post seguido se a gente esqueceu ou deixou de falar alguma coisa que você tem dúvida. Exatamente. Porque senão a gente consegue fazer um episódio de... Sabe o que é foda? Que difícil é aprender a ler. No caso dos podcasts do Magicanto, nem ler você precisa. Só ouvir, não é? Mas assim, a gente não vai conseguir falar todo o glossário, explicar tudo, fazer toda a parte que você não quer buscar no Google, a gente não vai conseguir falar tudo aqui, senão você vai o resto do ano de podcast então, só falando nisso. Pois é, mas isso incitou muita discussão quando a gente pensou nessa pauta, porque assim, a gente viu uma necessidade crescendo aí com muitas dúvidas do básico e a gente entende isso porque tem muita gente que começou e a proposta Magicando é também atingir essas pessoas, né? Então, às vezes a gente, por exemplo, às vezes a pessoa nunca escutou o Mundo Freak, então, por exemplo, não sabe o que é grande obra, não sabe o que é isso, não sabe o que é aquilo, então a pessoa fica meio perdida, e aí ela bate a preguiça do Google e tal, e por aí vai. E tem outras que são difíceis no sentido de consenso. Andrei, o que é egrégora? Exato. E o choque de egrégora? É isso aí que eu quero saber. Defino mal. defino mal. É, então, mas essa é a questão, porque todos esses conceitos, eles são complexos demais, vão ter autores que vão trabalhar eles de maneiras diferentes, então a gente vai tentar dar aqui o máximo de consenso que existe sobre eles, ou então apontar que existem visões divergentes, mas que não é aprofundado, tá bom, gente? Existem livros aí de trocentas e trocentas páginas que vão ir até o cu cabeludo da questão e a gente vai estar aqui pra dar uma geral, né? Um look up. É, cada verbete desse dá pra fazer pelo menos um livro sobre, né? Ou um olha o filão de mercado sobre. Aí. A gente vai falar 2 segundos. Exatamente, exatamente. Então vamos lá, vamos pros recadinhos então e a gente já volta? Vamos! Chegamos aqui no momento dos recadinhos do Magicando. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que me pararam lá na Comic Con Experience. Por incrível que pareça, eu não ia fazer esse recado inicial porque, enfim, acabei sendo surpreendido. Muita gente que foi falando lá, que me conhecia do mundo freak, deram adendo de que estavam adorando Magicando. E, cara, pra mim é uma grata surpresa, porque desde que a gente começou esse projeto, a gente já imaginou que a gente fosse pegar um público-alvo bem específico. Mas eu tô vendo que até céticos estão escutando. Então, desculpa qualquer coisa. Bunda na parede e é aquilo ali. Vamos dar aqui o recadinho da penumbra, que é sempre importante. Que é o seguinte, os encapetados também merecem o descanso. Então, por isso que o senhor e a senhora Penumbra, o Vinícius e a Lívia, que estão aqui gravando com a gente, eles pediram para avisar de que do dia 22 de dezembro ao dia 3 de janeiro, os envios entrarão em recesso. Mas veja bem, apenas os envios. A loja vai continuar no ar, você pode fazer a compra, mas você vai fazer a compra, o pacote só será enviado a partir do dia 3, tá bom, galera? Só pra deixar vocês avisados. Então, se você ainda não comprou presente, corre até dia 22, que depois disso não vai haver envio até o dia 3. Fiquem aí espertos com relação a isso. E outra coisa super bacana, a Alessandra Ribeiro, que conheceu o Magicando através do Mundo Freak, ela mandou um presentão pra gente que a gente também gostaria de compartilhar com vocês. Ela é ilustradora, designer freelance e adora muito nosso trabalho, né? Então ela decidiu dar um presente pra gente e eu estou estendendo esse presente aí pra vocês. Ela fez uma ilustração, um calendário lunar do ano de 2018. Cara, ficou excelente. Então, pra você, bruxonildas e bruxonildos que estão aí preparando as máscaras, querem aí ter um calendário super bacana, ou se você até que não vai utilizar isso pra nenhum meio mágico, mas gostaria de ter um calendário diferentão com as fases da lua, vou deixar aí pra vocês diversas versões JPEG, TIFF, pra você aí, até se você quiser imprimir, se você quiser colocar de wallpaper, fique à vontade. Muito obrigado, gostaria de agradecer aqui a Alessandra por esse presentaço aí pra vocês e pra gente também, né, que a gente ficou super feliz. E antes de mais nada, vamos lá pro episódio e o último aviso é que a gente vai ter um pequeno recesso, mas vai ser muito pouca coisa. A gente, na verdade, vai atrasar o próximo episódio. Então, ao invés de ele ser entregue na próxima quinzena, que seria aí no meio das festas, né, entre o dia 25 e o dia 1º, a gente vai entregar esse episódio no dia 3. Então, você tem esse episódio aí e é aquilo. Boas festas pra vocês e faço aí as capirotagens que vocês curtem e vamos encher o cu de peru que tá tudo bem. Ó, tido pra ver. Bora lá pro episódio falar sobre um pouquinho do glossário mágico. Então acho que vamos começar com o básico. E é interessante porque uma coisa puxa a outra, né? Roubando a frase de alguém que estava falando antes do programa começar. Grande obra, que foi tema do episódio passado sobre Telema, né? Que a gente falou sobre grande obra, verdadeira vontade. A gente vai descobrir agora se é a mesma coisa. Então vamos lá. Keller, o que é grande obra? É uma obra que não é pequena. Ah, não, brincadeira, gente. Grande obra é um termo utilizado na magia, não apenas na magia, que deriva do latim, da magnum opus. Isso é muito comum para artistas também, tipo, a magnum opus dos irmãos Wachowski, irmãs Wachowski, foi o Matrix, né? A magnum opus, sei lá quem, foi tal coisa. A grande obra, aquilo que define, que sintetiza e caracteriza todo o trabalho do fulano. Na magia, a grande obra, ela é o teu processo de desenvolvimento. Ela é aquilo que você faz, onde você é a sua obra de arte. Olha que louco. Né? Esse é o projeto. Tem uma frase aqui do Eliphas Levi. Alguém quer ler? Ajude, ajudem a voz sexy. Vamos lá, então. Eu vindo pra cá, o moço falou assim pra mim: boa noite. Eu fiz: boa noite. Ele fez assim: nossa, que voz de locutor. Eu falei: muito obrigada. Ouço o ponto G. Cadê o cartão? Entregar, né? Assim. Podia ter um cartãozinho. Tá, vamos lá. A pedra filosofal, a medicina universal, a transmutação dos metais, a quadratura do círculo e o segredo do movimento perpétuo não são, pois, nem mistificações da ciência, nem ilusões de loucura. São termos que se devem entender no seu verdadeiro sentido e que exprimem os diferentes empregos de um mesmo segredo, os diferentes caracteres de uma mesma operação que definimos de um modo mais geral, chamando-a somente de a grande obra. Tecnicamente, na maioria dos paradigmas, não vamos falar todos, né? Porque não dá pra falar de todos os paradigmas, cada mago é um universo, cada mago é uma estrela. Então, às vezes, tem gente que tá cagando e andando pra grande obra. Mas, no geral, o processo da magia é você alcançar a grande obra, que é a realização de si mesmo, na Terra, conquistar os quatro mundos. Aquela coisa do alquimista de transformar o metal em ouro, em ouro, que é esse desenvolvimento, é você... Tecnicamente, você não ser um escroto, né? Não seja cuzão. Tem gente que tá falhando miseravelmente. Tem dia que eu falho miseravelmente nisso também. E tem uma frase que eu acho mais legal, que é do Robert Anton Wilson, onde ele fala que o objetivo da magia, né? Ele fala dele, assim, é não ser um robô na sociedade, não ser um operário, um zumbi, no sentido... operários univos, né? Não nesse sentido. No sentido de só fazer operações e não questionar o seu processo e tal. Ele fala isso. E ele brinca que, apesar de ser uma coisa complicada, e ele fala que já tá assim... Falava, né? Já tava há 50 anos. Você nem está vivo ainda. O Robert Anton Wilson morreu, né? Faz tempo já. Ele falava, quando ele escreveu, que tava há 30, 40 anos fazendo isso e ainda encontrava partes deles agindo no automático. E então ele fala, não é um processo que você talvez não vá terminar, mas ainda é o melhor jogo pra se jogar na cidade, tá ligado? Então, isso é legal. Então eu posso pensar assim, é o objetivo com O maiúsculo. Sim. Só que você dificilmente vai conseguir chegar nesse objetivo, então na verdade ele é o grande processo para chegar nesse objetivo. É, aí eu ressuscito as minhas raízes ciganas, que pouco levanto, mas existem, que o objetivo é o rolê, né? O objetivo é o caminho. O caminho é a chegada. Por isso que a gente chama o processo de construir alguma coisa de obra, né? Sim. A obra não é o troço pronto. A coisa pronta é o prédio, né? Exato. Por isso a obra é o processo. E a sua... a impressão... E você é o mestre de obra. É, o mago você é o mestre verdadeiro, de obra. O verdadeiro Denilson. Né? O Denilson. Vou explicar o Denilson pra vocês. Por favor. Denilson era um mestre de obras de estimação da família do Vinícius. Porque ele ficava tipo preso numa casinha, alguma coisa. Isso não me disse escravidão, gente. Era uma síndrome de Estocolmo que a família tinha dele, porque o cara era A família tinha com o Vinícius. Família tinha com o Denilson. Tá, entendi. Porque o cara era muito ruim. Muito ruim mesmo. Ele não era mestre de obras, né? Ele não era mestre de obras. Ele estava mestre de obras. Mas é aquele negócio. E mesmo sabe assim, cidade sempre do interior, chamava não existe ninguém habilitado pra ser o mestre de obras. Só tem ele, né? É o Denilson. E sempre chamava o meio cara. Então virou uma piada da família olhar pra uma coisa assim, tipo, vou olhar a Capela Sistina. Aí um olha pro outro, porra, imagina o Denilson fazendo isso daqui, né? Como é que não estaria? Essa pedra angular aí na mão do Denilson. Ia ser louco, hein? Então já explicamos duas palavras, né? Grande obra e Denilson, que pode aparecer aqui. O mago Denilson, né? É o cara que está mago, né? Então, só que eu acho que essa grande obra, então, ela tem um valor subjetivo. Porque, assim, é algo estritamente espiritual? Não. Não. Não. Na verdade, ele é algo espiritual, mental, emocional e físico, né? Os quatro mundos básicos da magia ocidental. Quem decide sua grande obra é o próprio mago, né? Sim. É. Sim, e então ele vai... Pode ser o que você quiser. Ele vai lapidando, na mais real, ou menos. Né? Mais ou menos. Inclusive, os objetivos podem ser totalmente diferentes, né? Sim, isso sim. Mas aí vai variar um pouco do que você acredita da tua... do teu paradigma, né? Paradigma é aquilo que você acredita. Paradigma seu, é outra palavra boa. Hein? Seu mindset aí. Paradigma é o teu mindset, aquilo que você acredita como realidade para determinada coisa. Porque se você acredita na questão do teu caput draconis, teu objetivo na vida, blá, blá, blá, blá, blá, blá, então você não pode fugir disso. Foi decidido por você mesmo, com seu sagrado anjo guardião, conversando com Deus, os engenheiros de karma, se você acredita nessa galera, e com a assistência da grande fraternidade branca. E com a Tacheran. E com a Tacheran, eles decidiram juntos, vocês ali, num soviete supremo intergaláctico espiritual. Não, não, não, porque a gente descobriu que tem bônus horas. Tem bônus horas, então é capital, é capitalismo. Você decidiu que aquilo é a tua função. Então você, aqui na Terra, não foge disso. E você não tem nenhum livre-arbítrio, sorry. Livre-arbítrio mandou um beijo. Nenhum, livre-arbítrio no teu cu, né? Uhum. Aliás, que o rolou aquele bagulho do Jovem Nerd lá de ciência, qual é o nome daquela bagaça? Nerdologia. Teve um que ele falou que o livre-arbítrio ele é ilusão, né? Uhum. Então, mais ou menos. Eu tava crente, mas eu acho que eu entendi errado. Eu falava que era uma ilusão também. Só que depois eu revendo e tal, reassistindo o vídeo, lendo algumas outras coisas. O que acontece? Qual é a base conceitual? Caralho, a Lívia, ela deu uma... Não, encostada ali, claro. Uma encostada, porque se vocês não sabem, é que o Natal acaba de começar mais cedo. Porque a discussão na minha família tradicional, naquela... almoço de Natal, que todo mundo já cheio. A discussão tradicional é o livre-arbítrio na minha família. Então eu tô aqui ouvindo os sininhos de Natal, a Simone tá tocando de fundo. Desculpa, Lívia, por esse momento de pregresso aí de Natal. E a resposta é o livre-arbítrio existe por causa do quanto. O colchão, né? Ok, eu vou tentar falar essa teoria pro meu avô, mas eu acho que ele não vai entender, não. Então... Quer falar do livre-arbítrio aí, André? Então, só basicamente. É que a ideia é que a sua mente já decidiu antes que você saiba que você decidiu. Então, essa parada. É como se a sua consciência fosse uma cortina e tudo que aparece ali na sua frente parece que foi uma decisão sua. Você tem clara consciência de que foi uma decisão sua, só que por trás da cortina, as engrenagens dentro da sua cabeça já fizeram e já tomaram aquela decisão. Ela só vai achar uma justificativa consciente pra isso. Por exemplo... Galvão Bueno só narra o lance depois que o lance já aconteceu. Claro. Então, porra, excelente analogia. Só que assim, é interessante porque, vou dar outro exemplo. Por exemplo, você tá andando na rua, aí você ficou com fome, viu um restaurante e decidiu entrar nele. E a ideia é que você decidiu entrar nele porque você quis entrar nele pra matar sua fome, ou então, enquanto você tava passando lá, o seu inconsciente notou que você estava com uma deficiência de ferro e gerou uma proto-decisão na tua cabeça e camuflou aquilo como uma decisão como se fosse sua. Você tá entendendo mais ou menos? Chupando prego, né? Só que essa é a questão. O livre-arbítrio, a nossa vontade das coisas, né? A gente pode, inclusive... Porque as crenças e a fé, elas vão no subterfúgio da ciência, né? Elas vão nas lacunas. O livre-arbítrio pode não existir de uma maneira consciente, mas quem diz que não existe de uma maneira inconsciente? Quem diz que não existe aí uma grande obra do inconsciente? É, e você tá falando no nível muito básico de sobrevivência, né? Alimentação, should I stay or should I go, né? Fica ou corro, né? Sim, sim. Mas na hora que você começa a ter aspirações mais intelectuais e começa a trabalhar no nível mais mental, espiritual, etc., eu acho que aí você começa a ter livre-arbítrio de verdade. Você deixa de ser um animal lutando pela sobrevivência. Programado, né? Suas programações genéticas. Sabe que é o nome daquela pirâmide mesmo? De Maslow. Maslow. Né? Pirâmide de Maslow. Sim. Tia Renaud. Não, isso é um tema interessante, mas eu acho que não vai caber aqui nesse programa. Não vai. Mas é interessante porque eu discordo um pouco dessa afirmação, porque eu acho que mesmo nossas interações sociais, o que a gente faz, ainda assim tem um começo biológico. Deixa eu só lembrar uma coisa, que entre os livros básicos de magia que eu aconselho pra galera que me procura, um deles é o último capítulo lá do Richard Dawkins, do Gene Egoísta, que é o que ele fala de meme, que é importante pra você entender o conceito de palavra. Não é o meme, American Meme, não, do Facebook, não. Não, é esse não. E o Sapiens, até a metade, do Yuval Harari, que é pra você entender a relação entre o seu biológico e o teu social. Que tudo que a gente tá falando aqui, ele entra nas ficções como definidas pelo Harari. Se você não sacar isso, tu vai fazer várias confusões na magia. Várias. Várias confusões. Você fala, ah não, mas isso aqui é uma programação, isso aqui é natural. Tem porra nenhuma natural. Natural é cagar, trepar, dormir, comer. Como já diz também o Robert Anton Wilson. Sim, isso é natural. Todo o resto é ficção. Justiça é ficção, lei é ficção, todo o resto é ficção. Magia é ficção, religião é ficção. Então, o bem, o mal. Bem e mal é a maior ficção do planeta Terra. E então é interessante você dar uma conferida nisso, até pra você definir a tua cabeça e você ser um sujeito melhor, né? Tem aquela galera que fala, não, mas é natural o homem pegar a mulher e a mulher pegar o homem. Não, isso não é natural. Isso foi decidido socialmente, que é o mais aceito. É interessante. Sacou? Porque na grande obra tem um tópico aqui que a gente abriu na pauta, é essa questão. É, pode ser tão divergente que é. Você pode querer se unir ao grande todo como um objetivo de vida, ou você pode querer se separar do grande todo. É o que muita gente chama de caminho da mão esquerda, mas eu não concordo com esse jeito de chamar. Mas eu entendo a lógica. Sim, mas eu entendo a lógica. O pessoal diz se unir a Deus, se unir ao grande todo, e o outro... Ou tornar-se... Tornar-se Deus. Né? Tornar-se um Deus. Eu tenho um brother que ele é telemitão também. Acho que eu já falei dele aqui, que ele deu uma palestra, inclusive, que foi bem no estilo socrático de conversação, né? Então ele puxava pra ele. Mano, você dá uma palestra pra magistas, aspirantes a magistas, puxando os ataques pra você, não é pra qualquer um, não. O cara foi foda. Você vê que ele saiu cansado do rolê, você entendeu? Tava suando, tá cansado, cara. Tava só o pó. Porque ele tava chamando pra tirar o lugar de comodidade, assim, que é o projeto do Sócrates, né? E ele falava justamente esse mesmo projeto. Uma das falas dele foi que uma das críticas que ele particularmente tem, porque ele não segue esse caminho, essa parada de solução do ego e reunião com o Great Spirit, né? Uhum. Com o grande espírito, Deus, ou seja lá o que for. Ele falou que pra ele isso não é interessante. E aí ele explicava o porquê que não era interessante. E dependendo do contexto, tem um tabuzão em cima disso, né? Sim. Um puta tabu falar isso, né? Porque a galera fala que não, que você tem que ter... Principalmente religiões coletivistas, como religião cristã, o budismo tem muito disso também, a dissolução de você mesmo no grande nirvana e tal. O que é bem engraçado, porque o Buda não fez isso, né? Ele alcançou o nirvana e resolveu manter a pessoalidade pra ajudar as pessoas na Terra. Então, sim. Sei lá. Né? Então é uma das diferenças que tem. Mas, no geral, grande obra é o processo pra ser mago. Ou bruxa, maga... Ou já sendo pra ser um mago, bruxa, melhor. Melhor. Esse é o processo. Beleza. Que é um rolê que já existe. Essa é a melhor frase que eu já ouvi pra definir isso. É o processo. E eu acho que é interessante. Então, a galera que tá no máximo da preguiça, cara, a gente não vai definir qual é a sua grande obra, o que você tem que fazer, o passo a passo da sua vida. Então, leia muito, converse muito. Outra coisa que a gente já falou bastante no Mundo Freak, que o caminho do Bardom é o caminho do Bardom. O caminho do Crowley é o caminho do Crowley. O caminho do Phil Hine é o caminho do Phil Hine. O capítulo do Andrei é o André agora. Do André agora. Então, só evitem seguir o caminho do Kleber. Então, cada cara tem o seu caminho, né? O caminho do Crowley é o do Crowley. O caminho do André agora é da André agora. O caminho do Keller é do Keller. Da Ju, da Ju. Do Vinícius, do Vinícius. Da Lívia, da Lívia. No máximo, a gente vai se encontrar nesse caminho, perguntar mais ou menos onde é que tá e tentar mapear esse rolê. Mas cada caminho é um caminho. Gente, só vai seguir, por favor, o caminho do Kleber, porque o caminho do Kleber é aquele não recomendado. Mas se você quiser ir mesmo, o problema é teu. Beijos, Gal. Poder não pode, mas se quiser, pode. Mas se quiser, pode. Quando a gente falou ou aconselhou, ou sei lá qual é uma boa palavra, não sei se aconselhou é uma boa palavra, mas quando a gente abordou aqui de, tenha um pedacinho de papel, tenha um caderninho onde você comece a escrever o que você pretende com a magia. Você está começando a formular, você está começando a tirar do impalpável, digamos assim, botando num papel o que seria a sua grande obra. Você está fazendo a terraplanagem da grande obra. Exato, né? Então, e assim, eu agradeço muito a confiança que vocês têm em mim, de verdade. Assim, não sei o que eu fiz para merecer isso, mas enfim. Mas, gente, eu não posso e eu não quero ler a grande obra de vocês, tá? Acreditem no que vocês estão pegando e colocando no papel. Eu não sou ninguém para julgar se a grande obra de vocês é correta ou não. Muita gente me procura e fala assim, será que é isso que eu quero fazer com a magia? Eu não quero ler. Eu não quero saber. Mas eu não quero saber porque eu sou escrota. Eu não quero saber porque a tua grande obra é tua. Você não precisa da minha aprovação, da aprovação do Keller, de ninguém dessa mesa aqui. você vai e faz. E nem de nenhuma outra mesa. Nenhuma outra mesa. Isso que é muito importante, porque tem muita gente que tripudia em cima disso e vai te manipular, cara. Muito obrigado por ter essa confiança em mim, mas eu fico pensando, caralho, e se você tem essa confiança num cara que é escroto e vai manipular você? E vai falar o que você quer, o que você tem que fazer. Tipo Andrei. Então, tipo Andrei. Então tomem muito cuidado com isso, tá? Saber se ouvir, quando eu falo que é saber ser bruxa, é saber observar os ciclos, é saber se ouvir também, cara. E outra, a tua grande obra, a tua percepção de grande obra, ela vai mudando com o tempo, tá? Primeira página que você escrever no teu diário mágico, hoje eu olho pra minha e dou risada. De verdade, eu falo, nossa, que bonitinha! Olha a Julianinha de 7 anos atrás, que fofucha! Muda, tá? E não precisa... Ai, mas mudou muito. Nossa, eu era um babaca antes. Não, é um processo. A grande obra é o processo. E provavelmente era. E que bom que você não é mais tão babaca. Exato. Sinal de que você evoluiu, né? Sim. Você caminhou. Ou seja, voltando para aquela frase maravilhosa, que é não seja um cuzão. Por favor. Então, a gente pode definir que a grande obra é o ato de deliberadamente tentar ser menos cuzão. Sim. Muito bom. Nossa. Gostei, bom. Eu vou anotar isso aqui. Sensacional. Sintetizado. Favor. Excelente. O que é esse shoyofaki? Ah, tá. Isso aí é só... É um molho. Parece. Ou parece aquele ator, o shoyofati. Fica muito bom quando coloca assim no arroz. Tá bom. Mas é uma coisa que eu queria dizer que... A gente tava falando que todos os caminhos da magia... tem uma aspiração de ter uma grande obra, né? Eu vejo muita gente dessa galera, principalmente o pessoal mais novo aí da Magia do Caos, que acha que magia é só uma forma simples de bater punheta. É, de bater punheta e conseguir objetivos. Funciona, mas isso eu nem digo que é magia propriamente dito. Isso não é uma grande obra, vamos dizer assim. Isso é só feitiçaria para conseguir objetivos simples. Simpatia, né? Uhum. Simpatiazinha menor, sim, de tiozinho, sim, assim. Sim, não é muito diferente da caralho de igreja. E essa palavra aí que o Andrei levantou, que não é molho de comida japonesa, é uma palavra, inclusive, uraniano barbárico, criada por magistas do caos e frequentemente usada, que significa pelo objetivo da grande obra da magia. É uma coisa que depois, se aspira. Depois vocês falam do alemão, hein? Uma palavrinha pequenininha que fala um montão. Isso é o melhor do uraniano barbárico. Beleza. Então, pulando para o próximo tópico, eu poderia falar que a verdadeira vontade é a grande obra pelo ponto de vista telêmico? Nossa, buguei. Tem relação, mas não é a mesma coisa. Eu também acho que não. Ju, microfone. Eu acho que a verdadeira... Que não precisa repetir. Só que não... Só esquece que ele tá aí. É. Eu diria que a verdadeira vontade é a planta da grande obra. Makes sense. É a... E se deixar o Denilson fazer a porra da casa sem a planta, meu irmão. Com a planta já é difícil, cara. Sem a planta vai ser foda. É que ela é a planta, mas ela... Puta, ela... É difícil falar que ela também é a parada final. Ela é a planta e ela é a parada pronta, né? A grande obra é o caminho do projeto. Assim, que se foi o Denilson que fez, não chega lá, obviamente. Mas ela também é a parada final, assim. Que a verdadeira vontade, o que que é? Depende, novamente, daquilo que é o teu paradigma, né? Você pode ter sentado lá com a mesa celestial, soviete celestial, e decidido que tua verdadeira vontade é tal, ou tua verdadeira vontade é fazer tal coisa. E pra essa galera, se você tá na Terra, você tem que cumprir isso. Se você não cumpriu isso, você volta de novo. Né? Uhum. Basicamente podia é isso. Podia mandar a gente com e pra manual, cumprir, né? Você primeiro tem que descobrir qual é a sua verdadeira vontade. Sim. O processo de descobrir a verdadeira vontade é o que lasca tudo. A gente devia mandar a gente com manual, com um memo. Chama mapa astral. No mapa astral tem o Caput Draconis, que teoricamente é um delinear da sua verdadeira vontade. Ah, então vamos conversar aí depois. É o Caput Draconis. Que é pra você fazer esse meu mapa astral, porque eu tô precisando de um... Ele já fez, eu que não te passei. Oh, e vou te falar que deve ter uns 7 meses isso. Ainda bem. Desculpa, que eu gosto da tua mãe. Deve ter, tem meses isso. Depois a gente conversa, Vinícius. Olha aí, show de bola. Ou não. Vinícius, então vamos lá. O que é verdadeira vontade? Microfone. Ele deu uma gemidinha, né? É, que é complicado. Você, não sei. Não sei. Se fosse se simples, a gente não tá colocando esse negócio aqui na mesa, cara. Então, acho que a verdadeira vontade é como se fosse uma vocação natural da pessoa, que meio que é intrínseca à existência dela. Na filosofia, a raison d'être é a sua razão de viver, né? De existir. Uhum. Nossa, que bonito que era. Acho que até molhei a calcinha. O francês é maravilhoso pra molhar as coisas. Que raison d'être. Eu odeio o francês. O francês falando cuspindo, né? Maravilhoso pra molhar as coisas. Merci beaucoup. É, e você tem, sempre que falar como se tivesse uma cenoura enfiada no cu, né? E biquinhos. Assim, tá. Mas é aquela Carrefour. Cena maravilhosa do Matrix, né? O cara fala que falar francês é como limpar a bunda com seda, né? O Merovingio. Eu tava mais interessada na esposa dele, não nele. Nossa, que linda. Persephone. Todos beijo, Mônica Bellucci. Todos estavam mais. Inclusive, eu molhei a calcinha agora. Primeiro, quem, né? Verdadeira vontade? Ah. Então, e na teoria, quando a pessoa conhece a verdadeira vontade e trabalha na direção dela, nada pode parar essa pessoa. Bem na teoria mesmo. Você é tipo o Charles Bronson, né? Verdadeira vontade é o Charles Bronson. Na verdade, vou falar. Eu não acredito nesse negócio. Verdadeira vontade é uma ponto 40 que você tem na mão, né? Você abre o caminho com ela. É o cara que gravou, o youtuber que, né, que pegou o livro e tentou parar a bala, né? É, a verdadeira vontade é a bala. Não, façam isso em casa, Deus, crianças. Mano, nada, é uma coisa desertiva. Não façam, façam sim, façam mais vezes. Mas façam antes de fazer. A gente se livra dessas pessoas. Antes de ter filhos, né? De ter filhos, é. Exatamente isso. É, porque esse cara fez cara depois. Pois é, infelizmente. Não foi tão... Perdeu o Darwin Awards. Não foi tão otimizado a situação. Mais uma verdadeira vontade. Mais alguém falar alguma coisa? Senão eu tenho mais bobeiras pra falar aqui. Vale suas bobeiras, querida. Nós estamos aqui pra isso. Tá. Cara, o Vinícius tá pondo limão em tudo. Ele tá achando coisas na mesa e tá pondo limão. Tá pondo limão no suspiro. Eu tô pobre, tô sem limão em casa. Então, a verdadeira vontade, então, é isso que tá a tua programação, teu objetivo de estar aqui. E quanto mais contra a verdadeira vontade você for, mais danoso você seria até pra realidade. Dentro do conceito hermético clássico da Golden Dawn, se você realiza a sua verdadeira vontade, você está realizando bem para o mundo, está evoluindo a realidade inteira nessa parada. Se você está indo contra a verdadeira vontade, você está atrasando a evolução geral da parada toda. Eu tenho sérios problemas com o conceito de evolução, né? Porque parece que é sempre a ordem e o progresso ad infinitum, e a parada não é assim. E tem uma fala também que é bem comum de se dizer que quando você está realizando a sua verdadeira vontade, é só sucesso. É só sucesso pra você desenvolver, porque é um sucesso final. Se esse é o... Então vamos lá, se esse é o objetivo, você realizar a verdadeira vontade, você tá seguindo ela, você tá realizando o sucesso em você. Não necessariamente o mundo vai concordar contigo. Então pode ser que seja sucesso você abandonar algumas coisas, então você aparentemente tá perdendo diante do paradigma do mundo. Tô perdendo, às vezes, materialmente, tô perdendo contatos, tô perdendo gente, mas isso ajuda a mim a seguir a minha verdadeira vontade. Então depende quem tá olhando, o observador que está olhando. Quando essa fala fala de sucesso, fala para ser sucesso a partir do seu ponto de vista, que é importante, porque você não precisa do ponto de vista de nenhum outro filho da puta para definir o que é sucesso para você. Então é aquele negócio de, sei lá, o segredo, né? Quando você está no caminho certo, as portas se abrem. Isso aí, pelo amor de Deus, isso não existe. Tipo, tudo. Na hora que você tá no caminho certo, as coisas são todas azeitadas. Vai fácil. Olha, eu vou te falar que coisas acontecem quando você tá pronto. Isso é bizarro. A magia tem muito dessa parada. Agora, o que tá escrito no segredo é uma simplificação disso pra vender livro. Jura? Né? Uma simplificação fudida. É uma autoajuda, né? É uma autoajuda fudida pra isso. A única não pessoa é que tá se ajudando naquilo é o autor que tá ganhando dinheiro. Eu acho que nem o autor. É, mas esse é o propósito da autoajuda, né? Eu li uma frase. Esse é o propósito do autor, inclusive ganhar dinheiro. Eu li uma frase hoje no Twitter a qual eu concordei muito, assim. Fora tema. Assim, é, não, essa é de sempre, é o standard, né? É o tweet fixado. Mas a pessoa disse assim, não... Acredite em pessoas que dizem pra você seguir os seus sonhos. Reage eu assaltos, concordo, né? Totalmente com isso, né? A gente sabe o que a gente tá falando, né? Mas beijo empreendedorismo. Mas, enfim, mas não, eu não, pessoa dela tá seguindo dela, né? É. Vamos tirar dinheiro dos outros. Mas enfim. Tira a embalagem aí do meio do caminho. Não vai jogar no... Não, não, coloca na mesa, mas não coloca no sofá, pelo amor de Deus. Eu não entendi. Não, que a embalagem tá fazendo toda do. Não, que talvez ia. É, se esfarelar pra. Tava, tipo, ah, tá. Ah, tá. Eu tava pensando entendi. Que ela tava dando alguma interferência no microfone. Tá, tá, tá. É. E o Andrei tava, tipo, ele tá ficando muito com as gatas em casa. Que ele tava, tipo. É uma telecinese. É. Ah, tá. O castigo. É. Vai lá, o cultista médio. Mas, gente, como é que eu descubro a minha verdadeira vontade? Faz a operação de Abramelin, assiste a Dark Song. Boa ver. Sorte, né? Tô fazendo um cor à mão aqui. Se você não assistiu esse filme, faça um favor a si mesmo. Cara, eu ia com isso ontem. Popcorn time. Vou dizer que eu não gosto de filme de terror. Eu me cago com qualquer filme de terror. Eu mato a pessoa do lado. Eu tenho ciricuticos e a Dark Song é muito bom. Ah, e só pra lembrar, a Dark Song, por exemplo, ele fala que o ritual de Abramelin, ele fala pra você ter conversação com o Sagrado Anjo Guardião e, consequentemente, você alcançar a verdadeira vontade. Porque uma coisa tá ligada... Descobrir, né? A verdadeira vontade. Uma coisa tá ligada à outra. Que, inclusive, é nosso próximo tópico. É, pra você... Então, tipo assim, parte do processo de... descobrir a verdadeira vontade é ter contatos com o sagrado anjo guardião, com o SAG. Tem quem? Formas de você aí? Fazer isso. Eu nunca tinha ouvido isso. Oi? Qual é o... É SAG. SAG. SAG. S-A-G. S-A-G. Beleza. Sagui. Eu acho que, assim, é complicado a verdadeira vontade, mas eu acho que quando a gente tem uma observação macro da história, por exemplo, quando a gente olha para a história do Crowley, a gente olha para a história de grandes pessoas na humanidade, é mais fácil de ver, né? Ah, mas de trás pra frente é sempre mais fácil então, de ver, pois é, né? Mas se você for parar pra ver, cara, todos esses mestres aí que atingiram iluminação e conseguiram o objetivo máximo deles, se você for ver a história da vida do cara, o cara mudou de verdadeira vontade umas 10 vezes no meio do caminho. Sim. Que eu falei lá no começo. Então, por isso que eu sim, acho mas meio é furado. Sim, mas aí é só a percepção do cético ao esse sistema. Mas tem muita gente que vai falar não, que vai achar a beleza, que tipo, a vida do cara foi um unicórnio colorido, ele sentou e... Eu acho isso uma crença muito limitadora, eu acho. Esse negócio de achar que você é uma... flecha teleguiada do destino que se não, vai não flecha, reta, não, é pelo poder. Não, não, mas aí eu acho que também a gente tá dando uma simplificada na crítica, porque assim, será que eu posso falar e aí vai ser o máximo do empreendedorismo coach que eu vou dar aqui nesse momento? Vamos lá, vamos lá. Que a verdadeira vontade, tipo assim, acreditem no André. A verdadeira que, por exemplo, minha carteira já esvaziou, não sei eu por quê. Já tá debitando reais, aí. Você que tá ouvindo já tá debitando aí o seu cartão. Mas eu posso falar que, por exemplo, o cara que tá num trabalho, ele tá infeliz naquele trabalho, ele não tá seguindo a verdadeira vontade dele. A não ser que ele esteja junto, sei lá, por exemplo, juntando dinheiro pra conseguir fazer a verdadeira tudo vontade. Tudo bem, mas aí. Aí é um período de provação. Não, mas aí é outra coisa. Não. É outro tópico, não é não. Aí é outro tópico. Mas se é essa é a vida do cara, você tá dizendo? Se essa é a vida do cara. Não, não. Cara, é que vocês estão levando pra um lado de que verdadeira vontade, a pessoa só existe felicidade na vida da pessoa e a pessoa não tem momento ruim. Não, não, não, não. Não, não, ninguém falou isso. Boa dúvida. Eu vou te falar ainda que é você. Poderia se entender isso, o que eles estavam falando. Eu sigo a minha verdadeira vontade, que eu acho que é, né? Até agora, todo dia, e tem dia que eu tomo no cu bonito. Eu quero até lembrar, aqui, rapidinho, uma coisa que a gente falou no podcast de tarô com o Grola, que quando eu falei que o louco tinha essa questão de ser incômodo, de ser problemático, é nisso aí que eu tô sentindo. O louco, ele é você no caminho da verdadeira vontade, você seguindo. E isso é uma bosta. Porque bom mesmo, é você não ter porra nenhuma a preocupar, Netflix tá paga, ter comida no congelador. É isso que o Pel falou, entendeu? O Pel até falou isso, ele disse, estamos todos aqui nesse caminho, nessa intenção, é porque tem alguma coisa errada com a gente, porque se tivesse tudo bem, a gente tava jogando videogame, exatamente, vendo Netflix. Isso é o legal, porque o legal, ele é decidido coletivamente, ele é decidido pela era, ele é decidido pelo Zeitgeist, né, o espírito da época decide o que é o legal, e tá decidido que o legal não é você procurar você mesmo, não é você se desenvolver, legal é você sobreviver, irmão, viver, dar risada nesse meio período, trepar o quanto você puder, comer coisa gostosa e morrer de forma não dolorida. É isso que é o legal. Você entendeu? É a gente que tá inventando vários rolês no meio do caminho e, ai, a minha jornada pessoal e papapá, papapá. Porra, mas esse é o magicano, né, cara? É separada. Exato. Não, esse é o meu rolê, de novo, Robert Winton Wilson. É trabalhoso, é difícil, mas é o melhor rolê que tem pra cidade. Eu adoraria ser o cara que tá sentado e tá feliz, mas não dá, bichão. Não dá. Tomei a porra da pílula do Matrix lá, tomei no cu. Tomei no cu. Você não toma o caralho da pílula. Exato, eu tomei o zonal. Você pegou o supositório do Matrix. Enfim, é uma discussão que acho que vale. E ela é grande e não derreteu ainda. Mas continua. Então, mas é isso. Mas, se quiser saber mais, Telema. Abraço. E tem outra coisa. A ideia desse episódio é dar. Pinceladas. Dar pinceladas. Então, nisso. Pingueladas. Opa. A gente vai pro próximo. Eu gostaria de fazer uma pequena adição aqui, que antes da gente falar sobre o Sagrado Anjo Guardião, eu acho que eu entendi direito em algum momento, mas você acha? Eu acho. Paradigma da vida. E isso vai definir muito o que eu vou achar de certas pessoas a partir daqui. Paradigma, o termo paradigma nasce no RPG do mago ou é um termo de antes? Cara, acho que já devia existir antes. Eu acho que ele devia... Mas acho que o mago serviu pra popularizar. É. Não, calma aí. A palavra paradigma existe, ponto. Não, mas acho que já era usado no contexto... Já? Ocultivo. Porque, tipo assim, se todo mundo tipo tá aqui usando o termo de RPG, fudeu. Olha só. Fudeu. O meu 3DNT aqui, só. Da verdadeira vontade, fudeu. Tem uma parte sobre paradigmas mágicos no Libernum, que é de 78. Então... Tá. Eu quero lembrar... Então, vamos aproveitar e explicar paradigma. Certo. Paradigma. Deixa eu só lembrar que mago na White Wolf, nessa época, tinha lá o cara que era picudo da magia também. Ele ajudou pra porra na... Os caras da White Wolf na construção do mago. Puta pesquisa pra fazer todos os Mas, RPGs dele. Paradigma, né? É. Paradigma. O que é paradigma? A paradigma... Não, não sei, não pesquisei isso, não. É isso. Eu pensei em outra música. É, isso é paradigma. Não. A paradigma Você de não fez Vamos isso. ver qual que significa a palavra em grego, pra gente seguir o caminho, que eu também não lembro. Do grego. Paradigma vem de dogma, Olha, né? Devendo, paradigma deve não. ser, tipo, a tua construção do dogma, né? Que para vem de meio. Então não é vai pro Sagrado Anjo Guardião e a gente volta pro paradigma não, depois. Já abro aqui. Ó, paradigma, ele vem do grego. E eu não sei o que significa. Vem do latim tardio, perdão. Latim tardio. Que depois vem do grego. Caralho, decide o Wikipedia, foda-se. Uhum. Paradigma é um modelo, um padrão que você segue. Então a gente pode Sim, falar que é um modelo mágico. É, e aí tem os caminhos, porque tipo... Um hermetista, ele tem um paradigma hermético, né? Um mago do caos, teoricamente, não deveria ter paradigma nenhum, né? Ele deveria adotar os paradigmas que ele acha melhor. A bruxaria tem um paradigma de natural, né? De naturalidade. Ele deve adotar ou ele deve criar os próprios... As duas coisas. As duas coisas. Tá. Simultaneamente, tá. De preferência. O que ele acha melhor naquele dia. Tá. É. Inclusive, tem uma coisa que eu acho fantástica, que é de crença aleatória. Você sorteia naquele dia? Você joga um dadinho. Deus do suspiro. Hoje Isso. eu acredito no Deus Exato. Do suspiro. Eu gostei. Tipo, hoje eu vou viver minha vida como um monoteísta maluco extremista. Sim, funciona. Isso é legal. Isso não pra se... desintoxicar a tua cabeça, principalmente se você ouvinte que saiu agora de uma religião ou tá começando a abrir a cabeça aí, experimentar isso é muito bom pra você ver como tudo é relativo. São ficções, né? Na linguagem do Yuval Harari, grande mago da história. O Peter Carroll coloca isso de uma forma muito irônica, assim, e zoada até, mas eu acho válido, que é, faça isso, você vai economizar uma meia dúzia de encarnações. Sim, sim, bom, muito bom. Peter Carroll é ótimo, né, pra sintetizar essas paradas. Trabalhamos com economia de encarnações. Economia já tá bacana, não, qualquer tipo de economia. Voltar pra cá não deve ser legal, né? Então já tá ruim já. E paradigma é isso, é o sistema que você segue. E aí é engraçado porque eu vejo muitas vezes gente de um paradigma diferente discutindo o que é real e o que não é real, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, com gente de outro paradigma. É a maior perda Por de exemplo, tempo do planeta. Tipo assim, Marvel e DC? É, a maior paradigma. Marvel e DC não, discutindo. Porque a Marvel copiou várias coisas da DC, então começou. Ah, tá lá, ó, começou. É, o famoso Star Wars vs Star Trek. Que são paradigmas distintos. Ah, cristianismo é a seita do judaísmo, né? É, maior perda de tempo do mundo, cara. Porque pro cara que tá imerso naquele paradigma, aquilo define a realidade dele. Sim. Então aquilo define o que é real. Tudo que você vai falar pra uma pessoa que tem um paradigma totalmente diferente do seu, a outra pessoa vai ouvir assim. Sabe a aula do... Quando o Charlie Brown tá na escola, que ele ouve a professora falando assim... E você tá... gastando um tempo precioso que tu podia estar treinando lá a imobilidade que vocês me mandam e-mail. Ai, mas eu eu fico engolindo. Vai, para de discutir na internet, vai treinar isso que aí, isso, é só ficar imóvel. Ah, mas eu tô engolindo. Tá imóvel? Tá, então tá bom, tá pra você. Ótimo. Tá, faz essa porra. Para de saco. Vou de novo fazer um comentário. Pisquei, foda-se. Só tem um punzinho. Eu só tenho um pum, cara. Tudo desde bem, que o puto não te propeliu pra frente, tá valendo. Se, coisas que... Ai, mas o meu estômago tá mexendo. Você não consegue parar o estômago, caralho. Sim, não vai, cara, parar. É automático. Você não vai parar de bater o coração. Vai, um para, momento. Para de bater boca na internet, uma vai treinar. Uma vez só, inclusive. Uma vez só, é. E não volta mais. Às vezes volta, mas aí é difícil. O que é interessante ainda falando de paradigma é o seguinte, a realidade vai continuar sendo o que ela é. Não interessa como você quer tentar explicar ela. Mas o mago não muda a realidade? Até muda, mas não muda o fato de que as coisas são feitas de átomozinhos e coisa e tal, entendeu? Mas se isso for uma conspiração reptiliana científica da NASA? Aí tudo é discutível. Porque você já viu um átomo, por acaso? Ah. Você já viu um átomo? Já nesse momento eu tô vendo alguns trilhões de átomos, inclusive. Não, eu acho que você está equivocada. Eu não tô vendo nada disso. Aí não. Esse é seu paradigma, André. Tá vendo? Ah, é lá, viu? Então, paradigma... Tá vendo como funciona a discussão de paradigma idiota? CQD. É tipo, realmente, como se fosse um sistema de RPG. Qual sistema você quer? GURPS, 3DT... D&D, segunda edição, D&D 3.5. Tipo, escolher entre judaísmo e cristianismo. D&D 2.0, 3.5. É, exato. Você pode contar a mesma história em diferentes línguas também. O GURPS é o quê? Ah, o GURPS é um inferno. GURPS é Cientologia, sei que lá. Que isso, gente? Assim. Não, Cientologia eu aceito. Eu tava metida com Cientologia e não sabia. Cientologia eu aceito. O que, eu que, me que salvei, é então. Pior que você... Eu jogava GURPS, cara. Ah, para, não, era divertidinho. Só tinha e-mail. É, puta. Sagrado nossa, anjo guardião, vamos lá, assista a Dark Song. Por favor, que não faça é eu cantando. Este favor a você mesmo. Mas tem umas modificações, não dá pra levar o filme como... Tem, mas eu não como vou mentir. Obra, né? Gente, vou pra uma casinha no interior da Inglaterra, Gales. Vou lá fazer... Oi? É Gales. Mas... Gales, é, porque aquelas paisagens maravilhosas do filme. Você pode ir pra Minas também. Pode. Tanto interior faz o lugar, Minas. Mas ficar 6 meses só tentando... Só com privação só do sono. Isso. Tomando banho uma vez por semana. Ouvindo, beleza. Ouvindo o alguém diabo trazendo falando, comida pra você. Claro que não é seu filho, é o diabo. Ah, abraço. Quero só mandar um abraço aqui pro pessoal do Senador Firmino, que se um dia eu fosse fazer lá no cu de Minas Gerais, que se um dia eu for fazer o Bramelli completo, eu gostaria de fazer lá. Olha aí. Bom, beijo. Quando alguém, chama tipo, eu. Quando alguém de um estado obscuro da federação precisar se esconder, também pode ir pra lá. Pode ir fácil, que é de se boa. Se o traficante tiver sendo procurado. Então, gente, Sagrado Anjo Guardião. Deu muitas piadinhas e tal, mas esse contexto, ele surge com os textos de Abramelin. Sim, né? Acho que o primeiro não, lugar... Na verdade, vem do cristianismo. É do cristianismo, mas, já? Então, mas não é o mesmo saque que a gente tá falando aqui. Ah, tá. É sim. Mais um detalhe. Eu vou fazer uma pergunta bem burra. Sagrado Anjo Guardião é um anjo da guarda? Pode ser. É tipo, assim. O anjo da guarda seria uma oversimplificação sim, do Sagrado sim, Anjo sim, Guardião? Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Infantilização também. Aliás, a Igreja Católica que gosta do anjo, do anjo guardião, agradeço ao Crowley. Só pra constar uma outra parada: todas essas palavras que a gente tá falando aqui, elas são polissêmicas, ou seja, todas elas têm vários significados dependendo do contexto. Então pode ser que você, que tem um paradigma diferente, interprete algumas delas de modo diferente. Coloca aí nos comentários, você que tem outros entendimentos sobre isso, que depois a gente faz um mega glossário, né? Qualquer coisa a gente faz um mega glossário, junta tudo isso no Magicando. Uma página do Magicando com outros conceitos. Então a gente coloca isso aí. Então, mas... Vinícius, vai. Da onde que surge, então, já que você tá falando que é do cristianismo? Não, isso vem de alguma oração aí, que eu não sei dizer qual é, do cristianismo. E depois disso foi popularizado no meio do ocultismo pelo Abramelin, propriamente dito. E depois o sistema telêmico botou isso de volta no rolê do ocultismo do século XX. Em teoria, existe essa entidade, que aí a gente vai discutir se é extraoficial ou intraoficial. Essa entidade superior que... É você no futuro. É você, é o seu eu superior, ou pode ser uma coisa de fora, se curtir pode com lã. Entendi. Tem várias interpretações, então. Então, pode ser uma coisa do seu subconsciente. Uma coisa externa, pode ser você no futuro, a lá, 4400. Ou não necessariamente envolvendo viagem no tempo, mas a melhor versão de você, né? Tá. Ou pode ser só uma parte do seu grande cabeção. Então, tudo isso junto, porque ó, só pra gente trazer paralelos que não são a mesma coisa, são paralelos, isso é importante dizer, são paralelos entre outros locais. Então, ó, a gente tem a Golden Dawn, chamava isso de gênio, com inspiração dos gnósticos, chamavam de Daimon, né? O Lamblicus, né? Chamava de Algoides, a galera dessa parada. No hinduísmo chamam de Atman. Eu acho que o conceito do hinduísmo não é bacana. Não confundi com Batman. Não construí com o Batman, não confundi. Apesar de, porra, pensou um Sag ser o Batman? Porra, imagina ser o Sag Batman. É muito foda, puta, né? Que pariu. Você convoca o Sag na Dark Song e ele fala, I'm the Night. Oh, caralho. Foda. Então, que é mais ou menos o seu eu superior mesmo, aquilo que é o melhor de você. E aí que tá, vários ritos de contato com o Sagrador de Guardião, é você alinhando. Ele é a nuvem, você é o dispositivo aqui. Manja? Você é o celular. É a nuvem de informação. É, você é o celular, ele é o cúmulo da nuvem de informação. Porque, tecnicamente, ele tem acesso a todo o universo sutil. Né? Então, você sincroniza com ele rapidamente, tenta puxar o máximo de arquivo que você puder, e aí acaba o ritual. Você não consegue sincronizar tudo. E alguns arquivos vêm incompletos. É. Mas aquilo que vem completo, tela azul. Mas aquilo que vem completo te muda. Então, essa é a parada. Então, A ideia é você não encontrar uma vez só com ele. Não. Você estabelecer contato, conhecimento e conversação com o seu Sagrador de Guardião. Que eu acho que já é uma visão humilde, viu? Essa parada. Gosto dessa visão de conhecimento e contato, conversação. Porque tinha uma galera que antes falava que você tem que virar o Anjo Guardião. Não dá, na sociedade que a gente vive, não dá. Não, não dá. Né? Não é realista. Tá. O que é o Anjo Guardião? Eu achei... Pô, a gente falou mil opções aqui pra você. Escolhe a sua. Tá bom. Fala, então, não, Ju, ore. Existe uma oração cumpridíssima para o Anjo Guardião, que é feita, pelo que eu estou vendo aqui, tanto pelos católicos quanto pelos espíritas kardecistas. Tem dois. Nossa, tem vários dos kardecistas, tá? São católicos com fantasmas. Beijo, eu vou federação. Falar isso pro meu pai. É o D&D 4.0. Gente, minha cabeça tá explodindo. É muito verdade. D&D 4.0 que eu tenho, o D&D 3, que foi bom pra caralho. 4.0 que não é nada. Aí tem tudo bem, vamos lá. O que é o 5.0? Aí eu tenho medo. Tenho medo do que é o 5.0. Tem uma parte que eu acho que é o que. O que muito pega a sua pergunta, Lívia, tipo, é o anjo da guarda? Tem uma parte dessa oração que diz assim, a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiros nos momentos de incertezas e você, possíveis desvios. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. É tipo, é realmente a oração da tiazinha, né, cara? Não, continua aí, Ju, que eu acho aqui, que eu vou, acho que eu já sei qual é essa. Rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações. Olha aí. Tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado, apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão, porém prometo com determinação procurar acertar, entender e viver as tuas inspirações. Mas nego chupa rola de qualquer coisa metafísica, então, né? Então, isso daí, eu já ouvi, eu fui de uma família kardecista, né? Já ouvi essa oração algumas vezes, coisas, orações parecidas. Muito próximo. E eu sempre ficava pensando assim, como é que se escolhe o Sagrador Guardião? É uma pessoa desencarnada que fala, tipo, olha, tá na tua rotação de ser o Sagrador Guardião de alguém lá, e sinto muito te informar, você tirou o palitinho menor, tu vai ser o Sagrado Guardião da Lívia. Aí veio o Jack Black. Se fudeu. Tem aquela oraçãozinha que eu precisei decorar quando era pequena, pois estudei 13 anos no colégio de freira. Tá porra. Olha o que fez com a minha cabeça, né? Virou bruxa. Virei bruxa. Que era o tal do santo. Eu lembro que eu decorei no ritmo. Santo Sim. Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Eu não sei o resto. Isso mas é um funkão, né? Dá, não Santo dá. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Olha. Putz, grila, alguém tem um pessoal, negócio de remix aí, por favor? O DR tem que gravar isso. Nossa. Outra parada aqui que é só pra gente lembrar. Eu acho que o rolê hindu, ele explica isso de uma maneira... boa. Não tô dizendo que seja real, tô dizendo que é satisfatória. Porque toda essa explicação é metafísica. Ninguém foi lá, né? Eu voltei aqui pra contar. E quem veio deve estar mentindo. Porque o que ele fala? Ele fala que tem o Atman, que é essa essência divina, tua partícula do divino, intocado e fodístimo. Tipo, tem um Dr. Manhattan em você, ali. E aí você tem sete outros corpos que vão pra mundos distintos. O último deles é teu corpo físico. Calma aí, repete. Você tem sete outros corpos que vão pra mundos e sutis distintos. O último dele é o corpo físico. Então, por exemplo, o corpo físico morreu, e vai ele e vai a primeira alma espiritual ali, que ele faz a ligação entre espírito e corpo físico. vai os dois pro caralho. Mas você ainda tem o outro corpo que ele vai um dia, talvez, reencarnar de novo. É tipo aquela boneca russa? Boneca russa, isso, perfeito. Boneca russa. Matrioshka. Matrioshka. Matrioshka. Então é bem essa parada, assim. E aí você tem vários outros corpos. O Atman, que é essa alma máxima, ela não muda. E o Atman, ele não muda. O que muda são as outras, os outros desdobramentos, né? Ele é a essência primordial e aí você manifesta a essência de várias formas, né? Será que compreenderam? Não, cara, ninguém. Eu vou confundir mais, você pode chamar de Kia também. Ah, esse nome é o melhor, Kia. Porque é uma loucura também, né? E Kia pro Spare é dificílimo de entender. Cara, qualquer coisa do Spare é dificílimo. Só dá pra entender Kia pelo Peter Carroll, senão não dá pra entender. Ou pelo Kenneth Grant. Você lê três linhas, sim, verdade, pelo aquelas paginazinhas. A gente chegou à conclusão de dia desses que o Spare é o Night Shyamalan do tipo, parágrafo a parágrafo. Você tá lendo um parágrafo e você termina de ler pra eu vou fins ler de ruins, novo. Né? Peraí, eu não entendi. O que é isso mesmo? Foi isso mesmo? Aí você volta de novo. Eu espero, é terrível. Também o cara escreve no Boteco Puta, né, mano? Não vai ficar bom. Boteco ficar... Puta e Láudano. É, e puta de com todo abraço pras nossas colegas putas. Putas de Porto, né, velho? Não, e nenhuma putas. Normalzinha, né? Pegava as anãzinhas. Tá? Não. Se eu for, pô. Gente. Se eu for pro puteiro, vou querer, que lógico. Vamos pela experiência antropológica completa. Né? Se você aí, que tá ouvindo a gente, visitou o 69 aqui de São Paulo, manda histórias. Você, motoqueiro? Olha, tá ouvindo? Na última vez que você pediu pra mandarem coisas, mandaram uma foto da Sakura Card Captors. Despair. Despair. Foi muito bom. Tenho até medo. É legal a gente fazer essa correlação também com o Daemon grego. A gente gravou um Mundo Free Confidencial sobre jeans e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Da crença dos gregos. Não é que todos os gregos acreditavam nisso, mas uma ou outra vertente grego antigo tinha aquela crença de que você tinha o seu Daemon, que era uma contraparte sua do mundo das ideias, né? Beijo, puncha. Isso mesmo. É, coisa nesse sentido, né? Então é mais ou menos, tipo, é muito diluído, né? Existem muitas divergências, cada ponto de vista. Ah, e só pra gente acrescentar mais uma, no cristianismo tem isso, do Sagrado Anjo Guardião. Na hora que tem o ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, que Paulo fala, ele tá falando essa parada, pra você alcançar o Cristo em você, pra você encontrar o seu caminho, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É o Sagrado Anjo Guardião, cara. Desperte o tigre em você. E, inclusive, tanto o Sagrado Guardião quanto o Cristo na organização... Jura que nós fomos de Paulo, do catolicismo, para sucrilhos. Cultura pop. Bem-vindo ao Magicano. Bem-vindo ao Magicano. Que tanto o Cristo quanto o cara dos sucrilhos, quanto o Sagrado Anjo Guardião na Árvore da Vida, eles estão em Tiferet, né? Que é lá o solar. A beleza. E aí, beleza? É bom? Ok, não vamos chegar a nenhuma conclusão nisso. Então, Tem mais uma camada de significado. É rápido. Ai, meu Deus. É rápido. Tem a grande obra. A verdadeira vontade é a planta da grande obra. E o sagrado anjo guardião te ajuda a desenhar essa planta. É o Denilson. Não, o Denilson não é engenheiro. O Denilson executa. O Denilson é você. Então, pois é, o Denilson é você fazendo merda. Sim, exato. Caralho, eu sou o Denilson. O Sagrado Anjo Guardião é o Denilson depois que terminou a faculdade. Isso. Né? Na verdade, é aquele amigo engenheiro. Que fez técnico de engenharia civil. Manja. Que fala, Denilson, tá fazendo bosta, Denilson. Não, Denilson, não, Denilson, caralho, Denilson. Essa parede tá torta, Denilson. Você, cauísta, que só toca punheta pra sigilo, teu sagrado anjo grande guardião chora no banho, só pra avisar. Chora. Chora sangue muito. Ouvindo avião do forró. Enquanto você tá na banheta. Então, mas é importante a gente só salientar uma coisa que a gente não vai entrar aqui, vai ser discussão pra outro programa, que existe toda uma polêmica e um tabu no meio magista, e não só relacionado ao sag, mas qualquer tipo de invocação ou evocação, que é se essa porra é uma entidade inteligente, consciente e externa, ou se você está lidando aí com uma contraparte sua do seu subconsciente. Posso só dar uma experiência minha? Claro. As experiências que eu tive de conversação com o SAG, a impressão que eu tenho é que é outra consciência, porque é muito claro como guia, assim, tipo, pode ser que seja meu subconsciente, que é muito mais inteligente do que eu e tal, claro, mas a impressão que tem na experiência é que é outra consciência que te conhece muito bem e que te tem muito, muito carinho, assim, sabe? Tá, são desligado. Ideias que você não conseguiria chegar lá sozinho. São ideias que parece que não saem da minha cabeça. É bizarro. Ou talvez que a sua consciência não saiba que exista lá. Sim. E só então, pra crescer... se for subconsciente, é uma parada muito profunda e muito... Tipo, tua inteligência tá toda ali, cara. É, você... Que o Nietzsche, ele tem uma... Acho que é o Nietzsche que ele tem uma abstração pra falar disso. Que ele fala que o subconsciente, ele é um mar, né? O subconsciente é um mar. Gigante, revoltoso, profundo e tal. A consciência, ela é um farol. Não é nem o farol. Você é o farol e a consciência é a luz do farol no mar. Então eu pego aquele buraquinho, né? Aquele pedacinho. Recorte pequeno. Aquele recortinho. Aquilo é a consciência. E toda aquele caralhada de mar do lado é o sub. Essa analogia fica mais perfeita ainda se você parar pra pensar que o farol tá sempre olhando pra um lado e deixando de olhar pra todos os outros, sim, né? Sim. Então é... Faz sentido, eu tô dizendo assim novamente, que faz sentido que seja uma coisa profunda, mas a impressão que você tem no contato é que não é. A interface do contato é que é outro sim, parado. Só pra avisar pro ouvinte que isso não é um ponto pacífico dentro do que a gente tá falando. Isso é a experiência do Keller. Não, e da treta, de falar, não, se você acredita que isso é algo interno, então você é burro. É, Vinícius, o que é, Gregor? Ai, puta, tô me sentindo a Tupac. Então, não existe conceito sobre o que é egrégor. O dicionário diz uma coisa, as pessoas dizem outra, o menino Bruno diz outra coisa totalmente diferente. Deve estar certo ele, você sabe. Com certeza. O Bruno, inclusive, ele muda de opinião de página para página. Sim. Mas então, o dicionário diz que é um conjunto de informações ou energias e etc. que está vinculado a um grupo de pessoas / conceito / crença. Sim. As pessoas levam isso para um nível viajante e maluco, que basicamente mantém esse mesmo conceito, mas começam a tratar a egrégora como se fosse uma coisa viva, poderosa, suprema e imparável. Que uma vez alimentada, fodeu. É. Ela vai estar lá para sempre agindo sobre sua vida. Eu posso fazer uma comparação? Seria mais ou menos como se fosse... É egrégora com relação à religião. Seria como se fossem deuses americanos? Boa, André. Os deuses americanos são egrégoras. Isso. Então, matou. Quanto mais crença, pessoas colocando a sua atenção, não necessariamente rezando, você está fortalecendo aquilo. Isso. É uma forma metafísica da gente chamar esse agrupamento de informação, então. Isso. E a egrégora, inclusive, não precisa ser nem religiosa, nem esotérica, nem nada. Pode ser, sei lá, a egrégora da Marvel versus a egrégora do DC, né? Sim. Você pode utilizar, inclusive... Que é religião. Você pode, inclusive, utilizar a egrégora, criar suas pequenas egrégoras para coisas mais úteis, né? Então, mas é que o legal... Ajuda é um bom exemplo então, aqui. A egrégora do... A pequena, entre aspas, né? Pequena egrégora para um objetivo. Por exemplo, mas tem a avó da Moca, meu. Quando faz novena lá, se reúne para fazer as novenas. Quando uma tá doente, fala, nós vamos fazer umas noveninhas aqui em honra da saúde da fulana. Pronto, você já criou uma egrégora, tá todo mundo na mesma hora do dia rezando tal e tal oração e todo mundo tá mentalizando que a fulana vai melhorar. Pronto, você já criou uma egrégora de cura. Tirã. Cristã. Isso. 3.5. E detalhe, 3. Pequena, uma pequena egrégora que ela é um apêndice da grande egrégora cristã. É, então. Que católica, por sua vez, é ligada à grande egrégora cristã mundial. Porque todo mundo fala assim, entendo egrégora, é uma coisa muito ampla. Mano, não é. Se você decidir se reunir com teu... Se você tem um grupo confiável de amigos e você sigila alguma coisa e fala assim, porra, será que você pode alimentar isso pra mim? Eu já considero isso uma egrégora. Tem a egrégora do líquido caipinto do Temer também. Tem, essa é boa. Atenção, lave o pinto. Então, sigilo é uma egrégora? Não. Não necessariamente. Não necessariamente, mas pode vir ser. A ser. Pode vir a ser, é o que eu falei. Se você apresenta pro seu amigo e fala assim, porra, você me ajuda a dar uma carregada nisso aqui? Exatamente, esse movimento com a mão mesmo. Essa... Exatamente. É a rodinha de punheta. Bora fazer a rodinha de punheta. Isso. Já, com a mão do colega ainda. Na minha opinião, você já criou uma egrégora. Espalhem, que é mais forte quando você faz com a mão do colega. Com licença, você tá com a mão limpa? Que nojo. Então é sempre o coletivo, né? Você não pode você mesmo criar a sua própria egrégora. Pode. Só que tem uma questão. Você pode criar ela, mas pra ela ser alimentada, ela precisa de ou mais tempo, se for um indivíduo só, ou mais pessoas. Porque a ideia é que ela seja um acúmulo de pensamentos. Pergunta. Uma egrégora que eu crio, eu sozinha, do meu grande cabeção, ela vai ser sempre mais fraca na luta, no clash de egrégoras, quanto uma egrégora que tem mais pessoas participando? Eu acho que não. Se você for um mago implacável e as outras pessoas forem um bando de bunda mole que não tem envolvimento com aquela coisa... Vai pra vontade, né? Batalha, duelo de vontade, né? Que é vontade contra vontade. Daí pronto. Que é a batalha mais justa que existe no planeta Terra. É tipo o truco valendo toba. Tipo isso, Andrei. É tipo o hoax que rodou o WhatsApp dos tiozão essa semana, de que se você não se cadastrasse na biometria essa semana, você iria pagar uma multa de R$150. Diz que todos os postos de cadastro de biometria atenderam o triplo de pessoas essa semana. O cara criou... Um hoax e foi. Um hoax. A egrégora da zoeira. Exatamente. E foi muito alimentada. Muito Entendi. Alimentada. Mas aí chega lá o... Esqueci o nome dele lá do Efácio, Gilmar? Gilmar. O Gilmar. Então, cria uma contra-egrégora. Joga na sua cara e fala assim... O Gilmar assim, vai lá, ele é um cara solitário que vai lá e esmerdalha a egrégora que alguém fez e que convenceu milhares de pessoas. Não acredite em tudo que você Porque vê. A vontade do cara... E detalhe, o paradigma do Gilmar, que é o paradigma cético, né? É um paradigma fortíssimo, né? Ele não. Então ele tem uma. Ele põe a vontade dele diante da vontade fraca de alguém que bolou o prisioneiro. Deixa eu fazer então uma certa colocação aqui. Porque até o momento, mesmo com os olhos arregalados ali, do jeito que tá olhando pra mim, do jeito que vocês estão falando, parece que a única vantagem da egrégora é, por exemplo, se a gente tem 90% das pessoas são cristãs, então a gente acredita num Deus cristão, Yahvé, e que vez outra nos santos e blá blá blá. Isso quer dizer que. Existe uma força física mesmo ali de que uma sociedade em que várias pessoas acreditam nisso, então é difícil você colocar outra coisa. Existem problemas físicos que você passa a ter. Só que a egrégora não é um ajuntamento de pessoas que acreditam na mesma coisa necessariamente. Existe uma força metafísica aí, uma energia. Eu não vejo dessa maneira, mas muita gente vê. Sim, muita gente vê. Ó, novamente, tem aqueles dois livros que eu já citei aqui, eu vou citar eles novamente. No Gene Egoísta, do Richard Dawkins, ele propõe o meme, e aí ele vai falando que o meme é a partícula da linguagem, e ela sobrevive como se fosse uma genética em outras linguagens, blá blá blá blá, e linguagem, com mais linguagem, acaba criando realidades, criando visões de ver o mundo, ele vai crescendo isso, ele beira a egrégora, ele chega isso aqui da egrégora, ó. E aí acho que ele trava, porque ele fala, caralho, já tô virando a metafísica da porra da linguagem aqui. Aí ele dá uma parada, para de escrever o Gene Egoísta e vai escrever o Deus é um Delírio para garantir garantir o paradigma dele ali de cético. Porque ele beira, ele de verdade, ele beira o conceito de divindade ali. Entendeu? Então por isso que eu acho que é legal a galera dar uma lida. E a outra parada, o Yuval Harari, ele propõe que os seres humanos fazem o quê? A gente cria ficções. Egrégoras são ficções que você constrói, que elas ficam levemente autônomas, né? Levemente autônomas enquanto tem gente acreditando nela. E mantém. Existe a egrégora do direito. Todo mundo acha que, ai, mas eu tenho direito disso. Então, mas qual a diferença? É ótima a egrégora do dinheiro. É uma perfeita, que é uma divindade já. Sim, todo mundo acredita. Manda pra mim. Mas qual é a diferença, então, entre egrégora e paradigma? Paradigma é só crença. É. O paradigma alimenta a egrégora. É por isso a minha pergunta, que eu perguntei em off, que assim, a egrégora se autoalimenta e o paradigma fica só na crença? O paradigma alimenta a egrégora, no fim das contas, saca? E a egrégora, ela fortalece o paradigma, você entendeu? Então é uma relação simbiótica, mas elas são coisas distintas. Então vamos lá, deixa eu tentar fazer um resumo aqui para deixar claro para o nosso ouvinte. Ou o paradigma é quando várias pessoas chegam no rolê combinando, galera... Não, o paradigma pode é o seu. Ser totalmente paradigma individual. Está. É o seu rolê. Ninguém chega e faz, ele tá. É, ele é. Ele é, em algum ele é momento, que é. Ele tá. O paradigma é uma forma de enxergar as coisas. Ele tá, é a cruz com Jesus Cristo crucificado na repartição pública. Isso é o paradigma. Quando você chega, você pode escolher olhar para aquilo e falar, foda-se, isso não significa nada para mim. Porque cada um tem o seu próprio paradigma, ou chegar e falar assim, ah, bacana, faz o sinal da cruz. Ou você pode ainda ser que nem Testemunho de Jeová, que acredita que Jesus morreu, que ele viveu, blá, blá, blá, mas não acredita que teve cruz. Isso. Isso é o paradigma. Então enxerga a egrégora do sacrifício de Jesus para salvar a espécie humana, mas tá cagando pra cruz. Então, você entendeu? Mas vamos lá, de novo. Egrégora, ele é, definiçãozinha básica, ele é um coletivo de pensamento. Você pode utilizar uma egrégora na hora que você vai fazer um grupo de estudos. E aí eu até aconselho que você tenha um formato de ritual mesmo. Então vamos fazer um grupo de estudos? A gente combina um lugar, tem uma comida X que a gente come antes ou depois. É, não é um ritual ficar pelado, gente. Não, também ajuda, né? É, se quiser também não, pode. Você não vai estudar porra nenhuma, se não sei que seja anatomia, né? Pode ir com lã também. E aí você junta a galera ali pra aquele objetivo. Se você tem um grupo onde a galera não tem objetivo, a galera não tem foco, então você não vai ter um aproveitamento menor. A egrégora é o que dá foco pra isso. Então, por exemplo, a egrégora do High Stakes, sou o cara, bababá, produtividade, empreendedorismo. Ela é uma egrégora que ela leva o teu físico e tua mente no limite, ela te escraviza ao cúmulo absurdo. Você pode até produzir pra caralho. Você entendeu? Mas ela te transforma numa pilha dela mesma. Você vai chegar em casa moído. E tem a parada, que a egrégora, ela quer se alimentar. Ela tem que nem um idioma que quer ser falado, quer ser usado. A egrégora quer se alimentar. Então, o que ela faz? Ela copta outros. Paradigma é o dinheiro vale alguma coisa e a egrégora é a gente achar que ele vale. Isso é boa essa. Mas não sei se eu preciso pensar, acho que isso é uma frase do Bilbo, né? Eu acho que eu concordo. É uma boa analogia. Olha, quando a catuaba passar, eu te digo. Beleza. Então, galera, lembrando, leiam bastante, tá? Não, peraí, que vocês não falaram o mais importante. O quê? A andrégora é a única egrégora que importa. É. Beijos. Isso é uma coisa que eu tava conversando hoje com a Nessa. Beijo andrégora, pra Nessa. Andrégora, você tá... De egrégora. Caraca, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz com isso. Da andrégora mesmo. Que andrégora a gente até falou aqui. Ela disse que ela tava vendo uns grupos de ocultismo, umas coisinhas assim. E que a galera tinha um papo que não dava em porra nenhuma, tá ligado? Um monte de louco, punhetando, falando merda um pro outro. Que ela achava legal que o grupo do Magicando lá, que a gente conversa. A gente tira dúvida. Tem sempre uma galera bacana que tá pronto pra dar uma ajuda pro outro. E cara, coisa e tal. E aí eu até falei que assim, a egrégora do Magicando e do Mundo Freak, né? Ela é uma egrégora bastante safe, de certa forma, pra galera que tá ali. E eu falo isso porque a gente tá em vários grupos de outras coisas que é diferente do Parquinho dos Delinquentes. É, o Parquinho dos Delinquentes. Parquinho dos Delinquentes é a casa do caralho. É maravilhosa. É uma egrégora criativa. Sim, fudida. Fudida. O Parquinho dos Delinquentes é o Forchan dos ocultistas brasileiros. É, o que, pra quem não sabe, Parquinho dos Delinquentes é o Baladinha 93, né? É, Bipa. Tela Brasil, Tela Brasil. Bipa por quê? Não, pode falar, é. São não, não é que eles que vocês estão falando, eles não, são conhecidos tá falando mal. Como Parquinho dos Delinquentes? Tá, sou eu pensei que era tipo a gente. Ah, é? Não sei se é subtítulo, mas é. Não, mas acho que foi que chamaram e eles já tomaram pra cima. Ah, tá. É que nem Baladinha 93. Que nem o Mundo Freak adotou a Turma do Pacto, né? Exatamente, Turma do Pacto. O cara falou, vocês, a Turma do Pacto. Pô, obrigado. Colocou Turma do Pacto. O cara falou isso. Eu não tava acreditando que ele tava falando. Tipo, caralho, o cara tá realmente falando isso sério. Eu achei isso muito bom, cara. Que a gente é uma. Porque o que acontece? A egrégora, ela é esse coletivo de pensamento, por isso que tem um foco na parada ali. E acaba que a galera que não se encaixa nessa egrégora, ela não fica e vai embora. Naturalmente vai embora. Consequentemente, ela é uma egrégora menos criativa no sentido de trazer novas ideias, trazer novas coisas, porque pra isso você precisa de caos, você precisa de descontrole. Que é diferente da do Baladinha 93. Isso que você falou é muito interessante, galera. Eu acho que uma das principais coisas que a egrégora de fato faz é chutar pessoas pra fora ou trazer pessoas pra dentro. Sim. Perfeito. O que é ótimo. É. Tem gente que tem que ficar fora e tem gente que tem que ficar dentro, tá ligado? Isso eu não tenho dúvida, assim. E o grupo do Magicando é tão útil e tão ótimo quanto o Baladinha 93. Sim. Né? Mas é isso que você falou. Não, não. Diferentes. É muito melhor. O Magicando é muito melhor. É muito melhor que todos os outros. Tá dentro da andrégora. Exatamente. Porque a andrégora o objetivo melhor. Aqui, né, quando começou era... Sei lá, ninguém tá aqui pra pegar na sua mãozinha e falar assim, senta no colinho da titia. Pra pegar na bunda, talvez. E não tem ninguém. Pegar em outros lugares, talvez. Mas, né, é que é uma coisa... Tende a ser um pouco mais... um pouquinho... Procurando minha varinha. uma pequena organização no caos. É só pra pessoa saber por onde ela começa, né? Acho que é isso. Uhum. Mas os dois têm o mesmo valor. E no fim das contas, a gente acaba... fica meio tonto, né? Mas é bom ficar tonto. Não, é bom. Não, é bom. Não existe... É melhor bom ser sacudido. Pior nesse sentido, saca? É ótimo ser sacudido. São só diferentes, não existe melhor nem pior nesse sentido. E existem egrégoras que são nocivas, né? Você tem egrégoras que são nocivas, elas servem egrégora da Yurd. Nossa. Porra, vai tomar no meu cu, irmão. E é fortíssimo, mas, esse caralho. Mas vem cá, né? Ela é nociva segundo o seu paradigma. Não, ela é nociva pros membros. Ela arranca a grana dos membros, joga é, negro não, na miséria. Ela não é nociva pro bispo. Não, pro bispo não. É, o paradigma não. Do bispo tá beleza. E ali que tá. E ali você vê que é um magão fudido, né? Porque o cara botou cabresto numa egrégora gigante, assim. Botou cabresto. E não é todo mundo que põe cabresto em egrégora, né? Numa... Não. Você cria e você vai, você guia, você direciona. O cara botou cabresto. É uma parada muito louca. Onde a gente chega lá? Gnose. Gnose dá pra falar rápido. Gnose vem do grego gnosis, que é conhecimento. E resumindo bastante, gnose é um estado alterado de consciência, que é uma condição sine qua non. Gostou do francês? Chique. Pra mas, Gabriela, você né? Não, mas você não fala do mesmo jeito que eu quero. Isso não é francês. Tem que enfiar a cenoura no rabo, né? É, cenoura no rabo. Minha tá aqui, inclusive. Tá. Quer emprestar? Por favor. Gente, que higiênico. Junto, troca uma camisinha, pessoal. Pelo amor de Deus. É, todo mundo aqui tá na brodagem. Mas troca camisinha. Quem nunca? Enfia uma cenoura no cu na brodagem. É. Dá uma chupadinha. Quando vocês forem fazer isso, hein? Então, é uma condição indispensável pra magia funcionar. Você simplesmente olhar para um sigilo e falar, funciona. Não adianta, né? Dá golpe de vista. Não, né? Golpe de vista do sigilo. Posso falar uma coisa que pode ferir certos membros desta mesa? Por favor. Quero, muito. Pessoa que quer manter o controle o tempo inteiro. Eu faço isso, não sei o que, não sei o que lá. E quando você fala com ela, vamos perder o controle, vamos ali... Opa. Não. Vamos não, não, tomar uma ayahuasca, a pessoa fala assim, não sei. Veja bem, acho que é melhor não. Ju, você pode falar olhando pra mim, tá? Ela tá olhando pra frente por causa do microfone. Eu tô olhando pra frente por causa do microfone, que senão você me dá bronca. Tá bom. Mas, não vai, o conhecimento é se, esse conhecimento do Gnosis pra mim é se conhecer em todos os seus estados. Uhum. Possíveis. É se conhecer quando você tá lá trabalhando bonito. É se conhecer quando você tá doidão. E, o que que você faz quando você tá doidão? É conhecer seus limites também. Perfeito. Né? Porque uma a gnose, você alcança ela chegando no limite do razoável. Até pode conseguir gnose fechando o olhinho e, não, e meditando. Amigo. Muito não, tempo, até consegue. É um método válido. Tá? Eu faço isso. Eu aprendi isso desde criança. Mas não é o que todo mundo faz e não é a forma mais prática. Mas como disse a Lívia, você foi uma criança estranha. Sim. Gnose, no fim das contas, ela é você sair do teu... Sair do da caixinha? Profano. É do tempo profano. Isso. Tem um outro termo religioso bom pra isso, que é o... Como que era o nome? É o tempo Cronos e o tempo... Ai, caralho. Ah, foda-se. Tem dois tipos de tempo. É o Cronos... Pretérito, perfeito, subjetivo. Não. É o tempo cronológico e tem um tempo que ele é um tempo sagrado, que o Agostinho fala pra caralho dessa porra. Uhum. Pau no cu do Agostinho. Pau no cu do Agostinho. Põe aí, inclusive. Bota no caderninho, por favor. E ele pode gostava, e o Agostinho curtia uma putaria. É adorava, puta. Não, puta que, nossa, mulherengo assim, é um cúmulo absurdo. É... E é santo, hein? Dá esperança até pra vocês. The shade. Soltou. O Santo Agostinho, ele tinha essa parada, né? O Santo Agostinho tinha essa parada que existem esses dois tempos. O gnose, ele não acontece no tempo cronológico, ele tá fora. Se você dá, mas eu atinjo gnose no trabalho, naquele momento você não tá trabalhando, você tem outra coisa. Você entendeu? Ah, mas eu atinjo gnose no ônibus. Naquele momento você não tá no ônibus, você tá em outro lugar. Você tem que sair do tempo comum, né? Plup, te dá um salto pra fora. Uhum. E aí tem uma pergunta, que muita gente faz. Toda magia tem que ser feita em estado alterado de consciência? Pra funcionar, sim. Se for só pra se divertir, não precisa. Teatro, o nome disso aí, tá ligado? aí eu tenho outra pergunta que já fizeram pra mim e eu já me fiz essa pergunta. É, estados alterados de consciência não é só as Dorgers, né? Não. Você pode não. Criar seu próprio Inclusive, estado. Inclusive, eu acho que é bom a gente deixar isso claro, que parece que a gente tá falando que, não. Você enche o cu de cocaína e você vai alcançar Deus. Não. Eu crio estado alterado de consciência com música. Com batida de música. Ai, Dozer. Ah, o iDozer nunca funcionou pra mim, sabe? Eu sou tão frustrado com essa porra. Eu acho que é isso, esse negócio da música, eu acho que é um dos motivos pra tanta gente ir pra rave. Sem dúvida. Total. Sem dúvida. Cara... Total, porque você... Posso falar uma coisa pra você? Aquela batida repetitiva. Você pode usar a droga que você quiser, amigo. Eu não sou ninguém pra falar. Cara, divide, não. Inclusive. É, mas se você não usar e ficar só concentrado na batida, meu filho, tu vai bem mais longe. Isso é a técnica clássica de xamanismo, na verdade. Então, pois é. Na verdade, eu diria que é primeira. Nessa bater questão girar, batuque, né? Sim. Tambor, bater amigo. Beijos. Outra coisa, se você vai numa rave, é bacana você dar uma protegidinha assim básica energética. Nossa, porque aquilo é um vampiro sem tamanho. Não, bacana. Gente, não, é essencial. A egrégora da rave é sinistra, né? Ela é um vampiro sem tamanho, assim, desgraçado. Você chega lá e fala assim, nossa, tudo bonito, tudo colorido, psicodélico, não é? Vai, aí bonito, você assim. Acha que você tá no outro dia, aí só o pó da rabiola. É só. Aí o cara fala tá assim, não, show de heavy metal que é do mal, porque tem uns pentagramas lá dos diabão, não, filho. Nada, não, cara, é pelo não. Pelo contrário, show de heavy metal, o pessoal tá numa good vibe danada. Show de heavy metal é fodástica. Pois é. E se você vai numa rave nos próximos dias, leve o sigilo do Magicando. E leva a camisinha. Isso. Veste também. No corpo, assim. Inteira, né? Tipo, leva um saco de lixo. Se enrola no papel filme. Porque tem muita energia que é desperdiçada. Conheço vários magos, inclusive, a galera que vai pra rave pra vampirizar a energia que a galera tá jogando fora. Tá. Sim, jogando fora mesmo. O Hellblazer tem o Papa Midnight, que ele faz justamente pode isso crer. No Hellblazer, tem. Né? Ah, Papa Midnight, ele tem um puteiro, ele tem um bagulho de rave, ele tem um bagulho de luta. E quando ele precisa de determinada energia, ele vai lá, porque a galera tá jogando pra fora. Uhum. Ele vai lá e... Funciona que é beleza, viu? Tá, outras formas. Uma outra forma de que eu achei interessante de entrar em estados alterados, é... O pessoal se pergunta... Uma coisa excessiva, sempre não. Energético e tal. Quando eu descobri que, na verdade, você se privar de algumas coisas também é uma forma de chegar em estados alterados, né? O Libernu fala sobre alguns outros tipos, né? Na gargalhada, na dor. O Libernu separa meio a meio, na verdade, os métodos inibitórios e excitatórios, que ele chama, né? Que são os métodos que você... Evita estímulos externos de alguma forma, ou método que você mergulha de cabeça no estímulo externo. E o objetivo maior é você ter toda a sua atenção focada em uma única coisa. Seja porque tem tanta coisa em volta que você não consegue isso. diferenciar, ou porque não tem nada em volta que você só sim, consegue ver sim. aquilo. Uma das coisas mais fantásticas que eu fiz já de privação de sentido foi aquela... Tipo um banheirão de privação sensorial, câmara, manja? É, muito louco. Eleven. Aquilo é muito espetacular. É, tipo Eleven. Aquilo é muito maneiro. Eu fiquei uma hora dentro do negócio daquilo, pareceu umas 4 horas. Ele voltou dizendo, cara, a gente precisa comprar um pra gente. Onde? A gente precisa de cara, a gente vai colocar isso aonde? A gente mora num apartamento. Não dá. Eu já fiz o negócio piscina. Pesa mais de uma tonelada. Faz custa o seguinte, 150 mil reais. Todo mundo gosta de uma banheira. Pega uma banheira... Com uns adendos a mais. Mas não é fácil, não. Não, então, eu já pensei em tudo, André. Eu já fiz essa parada com piscina, mas não é o ideal. Porque o ideal é você ter mesmo som bloqueado. E aquele negócio, ele tem um monte de sal ali dentro que faz o seu corpo boiar sem esforço nenhum. Na verdade, você bota o pé ali dentro daquela banheira, você tem que fazer força pra baixo pro pé descer. É um negócio muito doido. Sem contar que o sal ativa veias, caralho, quatro. É um sal de magnésio muito doido ali. Tem umas paradas. Tipo mar vermelho style. Aí ele fecha aquela tampa, você não escuta barulho, você não vê nada. Cara, você fica, tipo, dentro de um útero gigante. A água é a temperatura do corpo. Faz uma diferença isso. Porra, é muito doido. Show de bola. Se você estivesse vendo a cara do Vinícius agora, ele tá assim... Porra, cara. Tá voltando pra lá na memória. Ele tá alterado, cara. Eu tenho que ganhar dinheiro pra comprar um negócio desse, cara. Vou alugar um lugar só pra deixar ele, né? E os métodos... Agora eu vou falar na minha... Emprestando o termo da cara livre, na minha fecal opinião... O método excitatório, ele só é mais popular porque a gente vive numa sociedade que reprime a gente o tempo inteiro. Não, e tem então, outro motivo, né? se você quiser optar, eu vou extravasar porque a semana inteira eu tô preso. Eu acho que é só por isso que ele é mais popular. Você tem uma opinião a mais. Que assim, você pedir pra uma pessoa que nunca praticou magia meditar e entrar no estado alterado de consciência, não vai rolar. O cara vai demorar, sei lá, meses. Fazer aqui jejum, no Brasil, não. Lá, no... lá no Japão, que eles estão acostumados a meditar no metrô, bicho. Sim. Que mas é um negócio que você aprende... Mas o paradigma japonês... Ai, Gregor. Isso eu não mexo, não. Você mas por outro lado... por outro lado... Você, porra... Tocar punhetinha, que é o clássico, né? Qualquer um consegue, né? Até pro coleguinha. Até pro coleguinha. Inclusive funciona melhor, segundo o nosso amigo Kelly. Espalhem. A gente tem que popularizar a rodinha da punheta. Espalhem. Rodina Preta Mágica. Deixa que a gente não esteja no meio. Senão recebe outro nome, né? Fogo cruzado, né? Bom, eu já cruzado, não vou, inclusive, eu já não vou estar no meio, paradigma japonês pinto, então foda-se vocês. O paradigma japonês tem um outro nome pra estar no meio do fogo cruzado. É exatamente, quebrar uns azuis. Aliás, um minuto de silêncio pro autor do Samurai X, que foi preso com putaria infantil. Nossa. Obrigado, continue. É, vamos lá. Assunção forma Deus. O que é... Oi? Caralho. Pulou um aí. Nossa, você pulou dois. Caralho, ah, eu tô... Pulou... Mongol, vamos lá. Você pulou invocação. Invocação e evocação. É fácil, né? Explica pra gente, André, você gosta desse. É fácil, mas eu vou te dizer assim, eu sou uma paca e eu sempre confundo. Paca tatu cutia, não? É que paca é mais amiguinho. Invocação é pra dentro. Evocação. Prefixos, é pra fora. Pessoas. Lembra da aula de português na escola? In. Ou na aula de inglês, in, né? Exato. Exatamente. Não, mas aula de biologia, tipo, exoesqueleto, né? É o esqueleto pra fora. Só que aí não faz sentido porque interior, tem. Interior, exterior. Então, porra! Porra, biriba! Perfeito. Exatamente. Invocação é o software, evocação é o hardware, né? Pronto. Caralho, nada. Caralho. Meu Deus. Software seja, é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Isso é clássico. Ou seja, isso é muito bom. A invocação, você tá chamando alguma coisa pra dentro de Sim, você. É isso. Exato. E a evocação, você tá chamando alguma coisa pra bater um plá. Não, sinceramente, você tá botando ser. Uma coisa pra fora. Depende. Evocando de outro lugar pra fora, lugar, pro teu ladinho. Pra fora. Tipo, você. O que é? Você tá dentro do círculo e tem o triângulo? Isso, nunca ao contrário. Nunca ao contrário. Imagina o contrário. Caralho, eu não consigo. A gente tem que expulsar muito a Lívia do podcast. Caralho. Imagina as merda que ela vai fazer com finanças merda, cara. Então. Por isso que eu não vejo essas coisas muito heavy. Deixa até eu lembrar que você me lembrou uma coisa bem interessante. Não, mas sério. Essas coisas eu sempre me lembro melhor quando não tá com a catuaba na mesa. A catubaba, né? A catubaba. Cato, só Cato Libre, tá? Tem um que faz. Vamos então dar um exemplo, tipo, invocação. É que é complicado, porque, sei lá, eu já penso em Umbanda, tipo, um médium. Sim. Só que é o problema, existe o termo cavalo. Tipo assim, a entidade não entra em você, ela tá do ladinho. Mais ou menos. Mas é invocação? Eu já vi um. Depende do paradigma que você vai utilizar. Tem um bando sagrado, tem um bando não sei o quê, tem um bando caraca. Você tá rindo, Lívia? É porque tudo depende do paradigma. É, cara. Mas sempre tudo, depende. Porque tudo. Cada um é um mundo, né? Por isso porque que eu já vi. Ele explicou logo no começo o que é. Eu já vi ilustrações sobre isso que é tipo assim: você tá encostado com a entidade. O famoso encosto. Mas é porque a entidade, ela é uma coisa tão big, que ela não dá pra ficar toda dentro de você. Então ela bota tipo a mão dentro da tua cabeça e ela tá te usando como um puppet. Põe no seu cu e você é um Muppet dela. Você entendeu? Um Muppet do inferno. Contar uma experiência própria. Na única Cuidado vez que eu fui... que você vai falar. Não. Depois do Muppet aqui, depois tá do Muppet. É, pode ser, sei lá. Mas é que não chegou a enfiar a mão no meu cu, na realidade, né? Uh-huh. Porque eu não sou, eu não trabalho no terreiro, né? Mas uma das únicas vezes que eu fui, porque assim, os meus tios eram, e aí eu ia nas festinhas de Cosme e Damião, e eu achava legalzíssimo os meus tios se comportando como crianças, igual a eu, enfim. Mas em uma das vezes, já quando era adolescente, eu senti claramente alguma... Não entrando no cu. Mas assim, sabe quando você tá... Do ladinho, assim, e tem uma pessoa chegando assim atrás de você e que ela vai chegando mais perto que você vai sentindo um calorzinho? Sim, sim. E aí eu virei pro lado e fiz assim, olha, tem alguém encostando em mim. Aí a pessoa falou assim... Pois é. Aí todo aquele papo. Ai, você é médium, tem que trabalhar. Enfim, eu não vou entrar nesse... Aí a entidade chegou e falou, e aí, beleza? Né? Mas, How de fato, eu senti uma pessoa, uma coisa, uma gigantesca, tipo, uma pessoa muito alta, encostando, assim, nas minhas costas e do tipo... Vou entrar ou não vou? É vou que... botar a mão nesse cozinho? Tem um nome isso aí, não é? Tem um nome na putaria pra isso. Chama-se encoxada. Na putaria sarrada. Encoxada. Na putaria. Sarradinha, cara, uma sarradinha. Na putaria dos filmes, eu já vi isso no nome de coisa de filme pornô. Tem um nome quando você bota a mão dentro das coisas. Fisting. Ah, é. É o fisting fucking agrede pra caralho. Bom, né? Isso aí. Que aí a pessoa que fala vai ficar com a fã. Beijo. Gente. Deixa então, só eu... Deixa Tá, ententa como é. Tem uma experiência aqui que vai sair da parte do fisting? Não. agrede. Voltando. É, uma das coisas que me fez começar a querer respostas esotéricas... Give me the names. Jack Bauer. Foi uma experiência parecida com essa tua. Mas o que eu me lembro da sensação era... Você imagina a tua coluna como uma coluna. Não uma coluna vertebral, uma coluna de prédio. Uma coluna. A impressão coluna que eu tinha era a pessoa chegando e segurando na base da coluna. Que tipo, eu posso mover você pra que lado eu quiser. Ah, é a história do Grola, né? Na base da coluna. Andrei! Igual esse risinho. Andrei! É realmente, o Grola tem história difícil. Tem certeza que isso não foi a rodinha da punheta que você tava? Chega segurando o caulezinho ali. Não, era um pouquinho mais pra cima do que normalmente isso acontece. Ah, entendi. Só minha música do Harry Porra. A história do Grola que ele falou que ele tava duvidando. Que era, nossa, será que alguém mesmo falando comigo? Eu vou levantar agora. Vou sair dessa porra. E não a pessoa vai. Segura e falou, não vai não, bicho. Tenta. Tenta levantar. Então. Não, calma. Mas eu entendi, então. Não necessariamente significa que a coisa vai entrar em você. Mas que ela vai utilizar você como um veículo. Isso. Né? E não porque você é um veículo físico. Você é palpável. E as pessoas que também são físicas, entre aspas... vão prestar atenção em você, porque você é um igual. É sempre assim que eu interpretei. Tem um livro do Frisvold que ele fala que tem três tipos de incorporação. Um é puramente um teatro. Você não está incorporando porra nenhuma. Mas agir daquela maneira é útil para sua... para você chegar no conhecimento que você precisava. Vou dar um asterisco nisso, mas pode continuar. A segunda, você está realmente incorporando e você deixa de ser você durante aquele período. Alguma coisa entrou dentro do seu corpo e está se manifestando através de você. A famosa história da minha... não é cunhada, mas é quase uma cunhada. Que quando ela está no terreiro, ela tem uma entidade que trabalha com ela que bebe pra caralho e fuma pra caralho o tempo inteiro. Acabou o trabalho, ela não cheira cheirinho de cigarro. E ela não... ela faz assim, ó. Você pode falar assim, vai vir um bafinho de Halls em você. Isso é uma das coisas mais bizarras do planeta. Quando eu vi isso, eu falei, caralho. Isso aí faz a pessoa que é cética balançar. Isso é foda, isso é foda. E tem um terceiro tipo de incorporação que ele chama de possessão de duas cabeças. É. Que é quando você está recebendo alguma coisa e, logicamente, em alguns momentos, você está se comportando como aquela outra entidade, mas em alguns momentos é você. Médium consciente, eles chamam isso aí. Né? Tipo um Chico Xavier fazendo recebendo na orelhinha e escrevendo, talvez. E que assim, que mesmo que a pessoa esteja... Essa última foi a sensação que eu tive. E mesmo que a pessoa esteja interpretando a entidade enquanto ela está agindo como ela mesma, a pessoa que está de fora consegue perceber pela sabedoria das palavras ou por pequenos detalhes no gestual que... tem duas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Essa última, ela às vezes acontece de maneira indireta também. Por exemplo, quando você vai fazer alguma leitura de divinação, não é incomum que ocorra. Você nem percebe. Você não chega a ser invocado. Eu não invoquei nada, eu não tive nada. Aconteceu ontem numa leitura de runa. Eu falei um negócio e de repente eu falei assim, gente, nossa, tirei do cu isso. É, né? Exatamente. E a pessoa falou, nossa, faz todo sentido na minha vida. Não, pelo contrário, entrou pelo seu cu, a gente descobriu isso hoje. A gente chegou a essa conclusão. Exatamente, a informação veio do cu. Pelo menos, eu acho o Odin bonitão. Tem momento na runa que sei lá, de onde vem. Gente, você fala um negócio e fala assim, nossa, de onde que eu tirei isso? Chegou. Foi nada que eu li. Esse lance de entrar pelo cu é a subida da Kundalini, né, gente? Perfeito, não. É perfeito, a alusão foi perfeita. Inclusive, eu tava encostado quando eu falei isso do Muppet aqui do inferno. Aqui. Obrigado aos mestres ascensos que estão conosco. Cada pessoa que tá nessa mesa, eu amo muito. Eu preciso falar isso. A Kundalini. Todo mundo. Cara, coitada da Aline, todo mundo fica falando com a Kundalini. Jesus amado. Mas isso que é engraçado, porque depois que a gente for falar aqui da Assunção Forma Deus, tipo assim, não necessariamente precisa ter um sentido de que chegou uma entidade e tomou posse do seu corpo. Mas você, por exemplo, o teatro, você não tá invocando ali o personagem? Não é uma forma de trabalhar? Essa é a forma que ele falou. Que do primeiro, né? Do primeiro. E às vezes começa de um jeito e chega no segundo, entendeu? Não, já aconteceu. Já teve personagem, coisa que eu interpretei que eu... Que, na verdade, a coisa mais difícil do mundo é o negócio simplesmente baixar, assim. Pum, que nem não, um raio. Isso não acontece. Isso não rola. Não acontece. Tudo até é rola, mas é difícil. Tudo é construção. O Coringa do bonito do Heath Ledger. Do Heath Ledger. É exatamente ele, esses passos ele incorporou que ele ali o cara e nunca mais saiu. Preciso falar que ele acessou a egrégora e aí ele conseguiu baixar coisas melhores e mudou o paradigma dele. Através de uma incorporação desta egrégora, que é o Coringa. Mudou o paradigma que ele virou pro ator que fazia o Batman e falou, bate de verdade na minha cara. O cara falou assim, não. Ele falou, bate, porque senão eu não vou conseguir. Você vai ter que me tratar como se eu fosse o Coringa de verdade. Cena, tá, e ele, cara, ele... E ele apanhou bonito, de verdade. Que o bicho não é fraco, não. Não. É, o Christian Bale tava gigante. Tava gigante. Tava gigante. Do Christian Bale, não. É, o Christian Bale é a história da... Imagina se a entidade for o Christian Bale, que vai fazer o Kundalini Funk. É o Batman, não, mas né? A gente já sabe que o Batman é o sagrado anjo guardião dos budistas. Criamos né? uma nova como é que é termo de pesquisa no X-Videos. Kundalini Funk. Kundalini Funk no X-Videos. É, alinhar os chakras na base da pirocada. Caralho. Tem nem o que fazer. No motel. Iniciação no motel quando a Lili foi. Vamos lá, né? A gente pode oferecer serviço. Né? Mas acho que ficou claro o invocação. Isso... Não, a gente não falou muito de evocação, na verdade, né? Evocação é você pegar uma parada e fazer ela se manifestar do lado de fora. Eu posso escrever um livro e isso é uma evocação. Na verdade, não. É você bater um papo com... Evocação é mais difícil. Você chamar o Cal pra... Chamar o Cal pra bater um papo contigo, pedir um favor pra ele, trocar uma ideia, conseguir um conhecimento que você sozinho não conseguiria. Mais ou menos. Falar com o Sagrado Anjo Guardião. É, mais ou menos, porque muitas vezes você deve ter falado isso já, que eu tô me lembrando, que você tá fazendo a sua escrita e de repente parece que a conversa sai do personagem. O personagem toma uma certa autonomia. Isso é porque você construiu a egrégora dele, ele tá virando. Não é que ele é consciente, ele... Na sua cabeça você acessa um grupo de palavras. Não, ele não falaria assim, não, ele não agiria assim. Ele agiria assim. E ele vai criando uma autonomia. Sabe aquele ali. Papo de que a menina perdeu o melhor amigo dela e ela criou um bot com o qual ela conversava, que ele respondia, ele dava respostas no mesmo estilo, né? No mesmo estilo que o amigo dela falecido daria. É isso. Tem um episódio do Black Mirror, é muito Black Mirror. Muito, meu. Isso é muito foda. Black Mirror, invocação meu. Foda, gente, quem trabalha em bruxaria com tradições, por exemplo, tradição diânica, tradição hecatina. Sim, é você faz isso. Evocação o tempo inteiro, bicho. Você traça o círculo mágico e chama Hecate lá e bate com plá. É isso. Ah, então, as vozes às vezes você ouve na mente, deixar uma clara coisa clara, sim. Pessoal. E sim, a visão é podem interpretar como invocação por causa disso. Não, porque não tem manifestação do lado de fora. Mas, é que não vai aparecer o capeta, né, cara? Não sei, cara. Não Depende sei. Das drogas que você for consumir. Não sei, tem relato de meninas que eu conheço que estão lá traçando círculo, invocando os guardião da torre, não sei o quê, da torre sul. Aí, de repente, aparece um cara de fogo na frente dela. É o guardião da torre sul. É o elemento fogo. Chamou, o bicho veio. Entendi. Veio. Entendi. Entendeu? Mas, via de regra... Você vai discutir com o cara. É, eu não vou. Fica lá. Oi, amigo. Então a evocação é jogar Yu-Gi-Oh! Eu vou correr. Isso aí, né? O que é jogar? Eu não conheço. Desculpa. Então você coloca a cartinha e vem, né? Ah, tá. Joga Pokébola no chão, pá. Inclusive, é um Magos do Caos, é um bom exercício. Você pega cartinhas de Yu-Gi-Oh!, cartinhas de qualquer coisa. Quarta temporada de Digimon. Eles tinham os Digimonzinhos, só que os garotos se fundiam com os Digimon. Isso é invocação. Quero ser o melhor de todos, o lendário sonhador. Essa é a terceira temporada. Terceira temporada. Enfim, vamos encerrar. Vai. Só mais uma. Invocação, você invoca coisas superiores. E evocação, você evoca coisas inferiores. Isso é uma dica minha. De vivência, de quem experimentou muita coisa também, né? É. Assim, você não vai querer invocar uma inteligência suja e escrota. Pra dentro de você. Pra dentro de você. Mas você pode querer invocar um deus, por exemplo. Ao mesmo tempo, você não vai querer evocar um deus foda e ficar dando ordem pra ele. Porque a chance de dar merda é grande. É, você não dá ordem. Pelo menos na bruxaria, nas tradições aí. Você chama pra assistir, né? Você chama pra assistir e você chama pra pedidos. Você chama pra... Pode ser chamar pra agradecer, se depois que você fez alguma coisa. Ou pode ser que, por favor, agradeçam. Essa dica, sempre ótimo. Essa beijos. Dica do Vinícius é fenomenal. Ela é fenomenal mesmo. Porque assim, você pode fazer a invocação do superior também e tal, se você quiser. coisas entre iguais ali e tal, porque tem várias divindades que eu vou falar pra você que não são grande coisa, elas são iguais a você e olha lá. Mas você chamar pra dentro umas coisas tosqueiras, fazer que nem o Crowley, né? Que sentou no... Tem até a lenda que ele sentou no triângulo, numa invocação... Ele sentou aí, de Daat, né, cara? Tem muito mais coisa, inclusive. Sentou... Ah, faz Crowley gostava da palavra senta mais que os funkeiros brasileiros. E é embaçado, cara. É um bom conselho esse mesmo. É um bom conselho. O Crowley se fudeu muito fazendo invocação enoquiana. Qual foi aquela história do Crowley que teve que sair correndo no meio do deserto mexicano? Foi isso, no México, fazendo evocação, deu merda, o assistente dele entrou na merda junto. E saiu todo mundo correndo pelado no meio do deserto. Exato. Foi essa mesmo, foi o do Invocação Daat. Pergunta. E foi logo no começo. Corozon, inclusive, acho que Corozon. Pergunta, sair correndo dá? Dá certo? Sei lá, depende do paradigma. Tipo... Muito obrigada, amigo. É tipo abelha, tu se joga na água e tá ok? Ah, mais uma, se joga na água e tá ok. Bagulho é... Mano, abelha, até onde eu sei, abelha não nada. Se joga na água, benta. Corre em zigue-zague, né? Quando você evoca, você tem que correr em zigue-zague ou linha reta, não sei. Vamos pegar dicas do Bear Grylls do Oculto, né? Como fugir da entidade. Tomar o xixi da entidade. Toma banho no xixi da entidade. Você chama a entidade, deixa ela morrer no deserto, e dorme dentro dela porque fica frio. Vou shower em você. A Lívia tá morrendo. Perdemos a Lívia. Eu não ri muito alto, você não conseguiu correr, meu rido é fininho. Meu rido é fininho. Meu rido. Tá assustado já. Fininho, gente. Ah, e só pra dar mais uma dica, pra galera que quer aprender a fazer vocação de qualquer tipo, a Goethe, ela tem o melhor método, essa coisa do círculo. É um método relativamente seguro, apesar de não parecer. Não, é bastante. É porque o paradigma fala que é seguro, né? Que o agora defende a pessoa. Sim. O paradigma filme. E quando você sonha que você traçou um círculo, aí a coisinha vem bem na beiradinha, aí você fala assim, não vai entrar. E ela entra e fala assim, se fudeu. Aí você acorda. Você faz o quê? Você se fudeu. Você tem que correr. Corre em zigue-zague. Se joga na água benta. Aí tá a Ju, nua, correndo da escada de emergência do prédio. Nossa, aos porteiros tentando segurar. O que que tá acontecendo? Olha que eu moro no 17º. Então, realmente. Eu tenho a história de um... Mas deixa eu falar. Não, agora eu falo. Que história é? Não, tem nada a ver com esse contexto, mas ficou parecido, ficou engraçado, então deixa. Tem nada a ver. Galera, eu cheguei aqui pra dar um aviso pra vocês, que é o seguinte. A gente perdeu o encerramento desse episódio. Na verdade, a gente não perdeu o encerramento, mas que o cartão SD, no momento que a gente estava gravando, ele deu o cartão cheio. Então, felizmente, a gente tinha encerrado o podcast. A gente estava indo para o encerramento quando deu essa pequena pausa. Acho que a gente pode dizer que a gente estava com bastante sorte. Ou será que a Andrégora ajudou a gente a não perder esse episódio que ficou maravilhoso? Então, eu gostaria de fazer esse pequeno encerramento aqui, só pra vocês não ficarem sem. Um grande abraço pra todo mundo que participou, o Keller, a Ju, a Lívia e ao Vinícius. E também lembrá-los que não olhe pra trás, não, que, enfim, bom ósculo do bode pra vocês aí nesse final de ano, e a gente volta dia 3 de janeiro para mais um Magicando, a parte 2 desse glossário. Até lá. Mais uma parada sobre a verdadeira vontade, que eu acho que é bacana dizer também. Eu tive um cachorrinho que morreu disso aí. Até esqueci o que eu ia falar da verdadeira vontade. Ai, caralho. Ó. Tem um panzinho que eu ouvi uma vez que quando você finalmente chega no... E encontra o sagrado anjo guardião, você olha pra ele e diz, e aí, beleza? Ou não? Não foi? Depois eu explico. Tá bom. Tá. Isso aí deve ser da maconha. É, vamos lá. Não é não, porque hoje eu já não fumei. Realmente você já bebeu já. É, vamos lá. Essa vodka é da boa. Tá. Na subida da árvore. Ah, beleza, porque ele tá no em Tiferet, que é beleza. Sim. Ah, o Vinícius nunca ia entender a parada. Então, ah, boa, boa, boa. Primeiro vocês falam, é, que é da mãe. Aí quando vocês entendem, não quero mais brincar. É boa, não, é boa. Não, não, a gente entendeu agora. Esplendor, né? E aí, piadas intelectuais. Beleza. Mas corta do podcast. Não, não, tá no extra. A gente vai para os extras. Então, peraí, deixa eu falar os créditos. Foi a Ana, acho, que fez a pergunta. Que ela é rainha dos punts. Foi ela que fez. Ok. Tá bom, porque a galera fica pistola. Não, fica pistola. Não, ela não ia ficar pistola, mas eu gosto muito da Ana Bejuna. Se tivesse feito um meme disso, eu tava fodido. Aê, caralho. Aí, porra, ia aparecer. Não mexe com os pais de meme. Todo mundo dono do meme ia aparecer com essa meme. É meme, né, cara? Cara, tem a melhor pra fazer da vida. Caralho, hoje tá bom, hein? Beija a bota. Como que é a música do Digimon 4, cara? É um trem, começa com um trem. Esse é o começo de toda a música de anime. É, pois é, eu falei, delas. Tipo, sei lá, pode ser um bonzinho. 100% delas. Eu tô, tipo, passa presente. Não, mas isso não é. Frontier, não, qual é aquela? É o Frontier, é o Frontier. É o 4. Era legal, começa com um trem. Tinha um moleque que tava posso morto. Posso ver a emoção de um coração pegando fogo até o horizonte. Você voar além. Quero aquela sensação de um bem-estar saindo do meu peito. E eu querendo mais, quero ir mais além. Sinto no ar, vai começar tudo aquilo que eu sonhei um dia. Vai conseguir, vou mostrar pelo simples toque de magia. Explodirá. Verdadeira vontade, olha lá. Eu vou conseguir. Isso vai pros extras. Pode ir, o futuro. Eu não lembro não, o resto. Gente. Te asseguro. Eles não falam Digimon em nenhum lugar na música? Qual? Nessa música não fala Digimon em nenhum lugar, né? Acho que tem uma tipo. Digimon, eu e Digimon. Aí no fim, né? Gota maior mágica. Maior questionamento pra mim dessa brasileira noite é: se dá merda a quantidade, eu corro em zigue-zague, eu entendo. Eu gosto de Digimon pra porra. Pedir pros ouvintes, então. Digimon 4. Vem sentir a emoção com o coração pegando fogo até o horizonte. Você voará, vem. Quero aquela sensação de bem-estar saindo do meu peito. Eu querendo mais, quero ir mais além. Sinto no ar, vai começar tudo aquilo que eu sonhei um dia. Vou conseguir, vou mostrar, e num simples toque de magia explodirá. O futuro, te asseguro, é bem mais que um simples jogo. A luz que você segura tem poder de fogo. O poder está nos olhos a brilhar. O destino está em jogo. A coragem sem limites tem poder de fogo. Seguindo seu caminho com Digimon, seja sempre o melhor com Digimon. Não pense estar sozinho com Digimon. Você não está só.